Gravar Eu naquilo. sugiro gravar. Isso que eu ia falar. É, e seria bom se fosse alguém pra escrever a arma, né? Eu não vou fazer aqui o tempo só inteiro, essa, então vou esperar só uma ele. pessoa. Então vai ser a nossa arma hoje. Se essa luzinha apagar é porque acabou a bateria. Vamos ver o que aconteceu. Eu vou passar uma folha pra galera assinar. Acho melhor deixar aqui, que aí. Não pode vai. Ser, pode ser. Eu acho que não vai vir muito. Eu acho que ia vir um pouquinho mais de gente, mas tipo, comparado com a de fundação, eu tinha certeza que não ia vir tanta gente. Ah, sim. Aí que eu acho que faz um pouco de diferença você marcar com um mês de antecedência. Também. É, essa aí foi meio surpresa. Eu mesmo não. Eu fiquei sabendo o dia que eu paguei mensalidade lá, você mandou vir. É, porque eu não sei se, se era pra ser fechado. É, porque pelo que eu tinha entendido, os associados que eu decidi a data próxima. Por isso. E comer assim. É. A gente tem que ver o que a galera decide, né? Ainda a gente tem que estruturar essas coisas melhor. Aí acabou sendo meio que na surdina mesmo. Mas aí a ideia é de discutir agora pra já meio que fixar um calendário de assembleias e o pessoal já saber quando que é. Vai passando, ver se eu tenho alguma superfície. Vê se essa pasta aqui ajuda. O bom de ter menos pessoas é que dá para ter uma discussão um pouquinho melhor, né? A sensação que eu tive na última assembleia tinha muita gente, muito assunto e não deu para se aprofundar em alguns assuntos, até pelo limite de tempo. E também tem um limite também do que dá para fazer uma reunião, né? Então, eu vou ter uma reunião, posso começar contando os esquemas do Onami? Na verdade tem mais ainda que a gente tá. Eu coloquei um ponto só pra isso. É, não, é que daqui a pouco vai vir uma moça, eu vou fazer reunião com ela. Ah, beleza. É que eu acho que eu não sei se eu vou poder estar o tempo inteiro. Aí talvez. Tá, então vamos começar pelo. Por esse ponto aí da discussão. Deixa eu levar pra ele aqui rapidinho. Beleza, beleza, beleza. Aqui. Então é isso aqui. Vai começar. A gente só vai dar um. Mudar a ordem da pauta, né? Não, não é esse não. É, eu tô achando meio estranho isso também. Esse aqui, ó, sobre o espaço atual, que aí envolve o esquema do. Do Onami. Então, só uma recapitulação rápida, né? Então, rolou a última assembleia. E antes ainda dessa última assembleia, a gente conseguiu esse espaço aqui com uma parceira com o Onami, que o Paulino está aqui para representar o Onami. Então, esse espaço aqui não é do Hackerspace, né? É do Onami. O Onami, tipo, a gente tem uma parceria com eles, que eles permitem uso livre aqui, né? E na última reunião a gente acabou decidindo que... que todos os associados concordaram que é um espaço bem legal pra gente continuar aqui. Só que ficou ainda meio que em aberto os termos da parceria, né? Que a gente do Hackerspace está aqui nesse espaço de graça, sem pagar nada, e qual que é o contraponto do Onami, né? Então, ficou meio que nesse ponto, aí o Onami teve algumas mudanças lá, e eu acho que o Paulinho pode falar melhor agora. Né? Bom, rolou uma reunião do Onami um tempo atrás, umas 2-3 semanas, e a gente mudou bastante a documentação sobre a questão do uso do espaço, e a gente vai mudar um pouquinho mais, talvez, com essa reunião que eu vou ter agora. A primeira coisa que aconteceu é que o pessoal do Onami exigiu que, se eu quisesse continuar com o Hackerspace, que eu saísse do Hackerspace temporariamente, até eleger um representante para o Onami de comunicação com os parceiros, e que eu ficasse representando só o Onami e não como membro. Isso, essa situação normal, provavelmente vai durar uns 2 meses até estar a documentação toda pronta, que a gente... Tá, a gente fez a nossa documentação, agora a gente está pedindo para advogados verem, etc. A moça que vai vir aqui é justamente para ajudar com a regulamentação da documentação. E a gente vai passar todo mundo por um processo de criação da empresa, registro de marca, blá blá blá. Então, aqui no espaço, a gente basicamente quer uma empresa que é focada em ajudar outros grupos e pessoas a se desenvolverem. A gente não tem fins lucrativos, toda a grana que a gente vai ganhar é revertida dentro do próprio espaço. Então, o que a gente está fazendo com a Hackerspace é como a gente faz com outros parceiros. A gente está com 18 parceiros na cidade. E todos os parceiros a gente abre o espaço e deixa eles usarem como quiserem. O Hackerspace não tem um diferencial que a gente cedeu o espaço para o Hackerspace. O que aconteceu na reunião de sábado, desse sábado? A gente tinha aquele problema que a gente não poderia usar aqui como espaço comercial, e que aqui é um lugar residencial. Então, o que a gente estava fazendo com relação ao Hackerspace para ficar legal? Eu não posso legalmente cobrar nada de vocês. O que a gente estava cobrando de vocês era que colocasse um logo e divulgasse o nome de todos os eventos. Essa situação está prestes a mudar, está prestes a mudar, porque a pessoa que vai vir agora, ela é extremamente influente na cidade, ela tem muita empresa e um monte de coisa, e ela está disposta a ajudar o Onami a crescer de maneira brusca e ridícula, que eu nunca imaginei que ia acontecer. E ela está negociando com a imobiliária, já pegou o contrato, está falando com os advogados, blá, blá, blá, que ela vai transformar isso aqui no estabelecimento comercial sem a gente, tipo, mudar o imposto. Então... O que a gente vai fazer? Isso aqui vai virar uma espécie de coworking, só que não é bem um coworking, porque vai continuar sendo o Onami. A gente vai abrir espaço para organizações e coisas pequenas que estão se desenvolvendo na cidade, e a gente vai dar espaço para eles se desenvolverem. O Hackerspace é o nosso ponto focal no exato momento. A gente discutiu bastante quem deveria ser, porque tinha outras empresas, então eu bati bastante na tecla para deixar o Hackerspace continuar como está aqui. E a gente vai ter que cobrar um valor simbólico, que é o que vocês iam coisar, tipo uns 400, 600 reais, para vocês usarem o espaço e retira todas as obrigatoriedades que vocês tinham. Então vocês vão poder usar o espaço como se fosse de vocês, como se fosse de um coworking, por exemplo. Então, até o exato, até passar para a documentação, a gente pede que continue do mesmo esquema antigo de usar a marca, blá blá blá. Mas eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação ao ANAMI, etc. Não. Eu acho que do pessoal daqui já, a galera já está mais por dentro das coisas. Acho que na última assembleia tinha mais caras novas, né? Uma galera que talvez não soubesse tão a fundo. É, da última vez teve uma mini briga com o pessoal, não sei se o pessoal entendeu errado do ANAMI, etc. O que a gente faz é oferecer o espaço para as pessoas em troca ajudar na divulgação da gente. Porque a gente é meio que como se fosse uma ONG, então a gente precisa também de apoio dos parceiros para crescer. Então a gente está fazendo bastante parceria na cidade e em breve, se o Hackerspace permanecer aqui, como a gente... não sei se você quiser pegar a documentação, mas alguém leu a documentação? Então, lá no meu finalzinho está falando que, tipo, se você é parceiro, basicamente você tem benefício de todos os outros parceiros. Então, com os esquemas de parceria, a gente tem três tipos de parceria: comercial, não comercial e uma que eu não lembro o que era para coisas sem fins lucrativos, que é o caso de vocês. Mas as comerciais, a gente está fazendo essas parcerias para ganhar desconto em vários lugares da cidade. Então, a gente está com o Cacau Café, o Come to Burger, tem mais uns dois, Igarapé Eventos. Tem alguns lugares de comida, mas eu estou tentando arrumar bem mais lugares para ficar mais legal. E todos os associados do Hackerspace, como são parceiros do Hackerspace, vão ganhar uma carteirinha, ganhando desconto e etc. E a única coisa que a gente pede em questão da parceria é que faça um evento a cada 2 meses, em parceria com a ANAMI. E se usar o espaço do ANAMI, divulgar o ANAMI. E uma coisa que também o pessoal exigiu de mim é eleger um representante do Hackerspace para virar contato direto com a ANAMI. Que eu saí do cargo que eu estava, eles estão reestruturando e eu ainda não tenho um cargo definido. Então, logo logo vai ser elegido um diretor só para focar nos parceiros. Então, aí você teria que ter um representante do Hackerspace para conversar com esse representante do ANAMI, e aí eu posso voltar a ser membro normal do mesmo jeito que está hoje. Hoje eu estou provisoriamente como esse diretor, mas a ideia é não continuar assim. Entendi. Acho que é só isso. Alguém se dispõe a ser esse ponto de contato com o ANAMI? Então eu posso ser essa pessoa. Beleza. Então eu vou te colocar no grupo de parceiros do ANAMI, aí você vai ter acesso ao resto do pessoal. Tranquilo. E a questão da divulgação, pelo menos eu tô tentando. Eu acho que o que aconteceu é que as pessoas não estavam cientes, né, dessa parte, mas tá acontecendo. Aí o que a gente precisa fazer é depois marcar uma reunião com o ANAMI para fechar essa parceria, né? Tipo, ver esses termos. Eu dei uma lida lá no documento, entendi, parece que faz bastante sentido. Também entendi os termos, mas acho que seria legal ter uma reunião só para falar, não, beleza, é isso aqui mesmo, fechou, acabou. Mas pelo que tem hoje, para mim tá ok. A documentação vai sair uma documentação para cada tipo de parceiro. Legal. Que aí o parceiro pega e se compromete a cumprir aqueles termos, mas vai ser basicamente um copy-paste da documentação original. A única coisa que pode mudar é com a Edneia e o outro cara vindo, eles estão lendo a documentação, vão reestruturar toda a documentação de uma maneira mais formal e estruturada que eu não sei, porque eu e o pessoal, a gente escreveu extremamente amadora. Sim. A documentação da maneira como a gente tinha na cabeça. E basicamente é isso. E aí, se a gente transformar em comercial o espaço e tudo mais, eu e minha esposa, a gente vai sair daqui e a gente vai dar um espaço, uma sala para vocês guardarem os pertences de vocês. E, bom, acho que é isso. E de resto vai ficar tudo igual, vocês podem usar do mesmo jeito que vocês estavam usando. Legal. Então aí tem o mesmo esquema do pessoal do ano fazer evento aqui, tem aquela agenda compartilhada, a gente vai combinando. Sim. É, e como parceiro, vocês também do Hackerspace, a gente conseguiu aqui um lugar de, que tem 60 cadeiras, uns 3 ou 4 quartelinhos para baixo, que é o Ulisses Omar. Eles são parceiros nossos e a gente, usando a agenda deles, do mesmo jeito que usa daqui, dá para marcar evento. E com o Onami e com os parceiros. Fica todo mundo da rede Onami pode acessar. Então, é, o que eu estou pensando em pedir no exato momento, como aqui não é estabelecimento comercial, se ver que subiu, tipo, sei lá, tem mais de 30 pessoas que vão vir no evento, é, tenta levar para o Ulisses Omar, muda o endereço, são 3, 4 parceiros daqui, qualquer coisa no dia do evento, espera levar para lá. É, é rapidão. Legal. E lá é bom porque é tudo legalizado e etc. Então, por enquanto, a gente está meio que tentando legalizar tudo mais, tá bom não brincar muito com a sorte. Uhum. Bem, sim, sim. Sim. Alguém tem algum ponto sobre o espaço atual, sobre a parceria, que queira falar? Mais ou menos, cara. Eu tô no meio de uma assembleia aqui do Hackerspace. Isso, então, a gente vai falar alguma coisa que ele... Mas... Sim, sim, ele tinha outro ponto. A gente espera um pouco. É, mas a gente já tinha combinado na assembleia anterior de se manter aqui no Onami. Ainda está regendo o acordo anterior, né, de divulgar, e a gente já aceitou isso, então acho que faz bastante sentido a gente continuar. Boa noite, tudo bem? Olá. Olá. Tudo bom? Essa é a pessoa que eu falei. Ai, meu Deus, o que será que ele falou? Tudo bom? Tudo bem, prazer. Tudo bom? Bom, eles são o pessoal do Hackerspace, que eu conversei com eles. Eu sento, qualquer lugar você quiser sentar. Não sei se vocês quiserem conhecer a Edneia. Fala pra mim o que é. Hackerspace. Hackerspace. Hackerspace. Muito bem. Quero saber. Funciona. Ah, sim. Então, beleza. Hackerspace, nós somos um laboratório comunitário de tecnologia. Né? Então, o laboratório, porque a gente pensa em ter infraestrutura para que pessoas possam vir e fazer projetos geralmente relacionados à tecnologia, mas não necessariamente, né? Então, isso requer que a gente tenha um espaço físico, que comprar algumas coisas, né? Isso tudo envolve dinheiro. Aí comunitário, porque a ideia é que os próprios membros, as próprias pessoas mais ativas, mantenham esse espaço, né? E também essa parte comunitária tem um pouco a ver com recreação, né? Que a ideia não é montar uma empresa, não é um coworking, tipo, a gente também não é uma incubadora, a nossa ideia é realmente ter um espaço para as pessoas poderem participar, organizar atividades, realizar projetos, até ter uma parte de divulgação de conhecimento científico e tecnológico. E eu acho que, resumindo bem rapidamente, seria isso. Vocês já estão operando? Já estão em atividade? Sim, a gente está organizando atividades. Ok. E hoje vocês estão instalados onde? Internet. Telegram. Uhum. A gente ainda está caminhando um pouco, a gente organiza atividades aqui. A gente já faz um mês que a gente está fazendo atividade aqui. Isso, de forma recorrente aqui. Ok, aqui seria a estação de trabalho deles. Isso, essa é a ideia. Se fosse trabalho que a gente faz. Exatamente. Aqui é um ponto de encontro. Tá. A gente é um grupo de pessoas. Com interesses em comum. E a gente tem tipo um clube mesmo, né? Aliás, eu até queria colocar depois na pauta da reunião se não é o caso da gente abandonar essa ideia de Hackerspace e virar um hacker clube, porque a gente não tem o espaço, né? E esse conceito de Hackerspace, assim, normalmente em outros lugares do mundo, ou mesmo aqui no Brasil, é meio que um espaço físico. De recreação físico. Uhum, para pessoas que têm interesses em comum ligados à cultura. Vocês sentem hacker, que vocês podem colocar essa ideia a serviço comunitário, tipo num ambiente onde pessoas não têm acesso à internet, e que vocês pudessem criar uma dinâmica de educativa para que essas pessoas não só se divertissem, mas que também aprendessem a criar e trabalhar via inteligência artificial. Dá para enxergar essa ideia? Sim. É que o Akali Hackerspace depende das pessoas que fazem parte, as vontades que elas têm, né? Então a gente está com um grupo de... A gente se encontrou agora no sábado, de mais relacionado à segurança da informação, né? Então a gente está pensando em algumas atividades para ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras, né? Não se sentirem, né? Mas estarem mais seguras na internet, né? E, por exemplo, ontem teve uns casos de que as pessoas tiveram perfis no Facebook roubados e tudo mais. Então a ideia é mostrar um pouco de conhecimento, mostrar como evitar isso, né? Então, isso porque algumas pessoas têm interesse nessa área de segurança da informação, né? Aí acaba tendo coisas nessa área. Aí, por exemplo, eu gosto mais da parte de desenvolvimento de software, então eu trago mais atividades pra nesse sentido, né? Vocês entendem que esse projeto é um hobby? É, eu acho que é mais hobby do que empresa. É. Um hobby. 100% hobby. O que cada um de vocês faz para sustentar mesmo? Eu ganho de vocês? Eu sou analista de sistemas. Você trabalha, tem uma empresa? É, eu trabalho. Trabalha com alguém? Eu trabalho para alguém. Então, esse tempo que você se dedica é um projeto que você gostaria de se dedicar à sociedade. Isso. Formar pessoas, interagir pessoas, dentro dessa linha que você imagina. Sim. E buscar pessoas da linha mais carente ou independente? Também, eu tenho essa vontade. De trabalhar com pessoas mais carentes? Sim. Mas não somente também. Tá, entendi. Eu tô com um projeto para startar, que a gente está trabalhando com o pessoal da USP, da Federal. Eu dei ideia para eles, que é uma ideia que eu já tenho há muito tempo, de trabalhar dentro das casas de recuperação. Aqui em São Carlos nós temos a casa, que é o antigo NAI, que é a antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, que nada mais é do que a FEBEM. Ela só tem meninos lá, esperando fazer 18 anos para ir para a cadeia. Porque é uma situação muito complicada e eles têm algumas atividades já lá. Eu falei com o assistente social e essa ideia já vem há muito tempo, desenvolver alguma coisa para a inclusão social. Aí o que as pessoas me dizem, Ednei, você vai fazer um trabalho desse, de formação, quem vai empregar essas pessoas? Eu não penso em empregar ninguém, eu penso de transformá-los em empreendedores. Seja dentro da casa deles, a hora que sair, seja no ambiente que eles estiverem, seja, enfim. Que eles possam ser inclusos novamente à sociedade, fazendo aquilo que sabem e que a gente possa adquirir deles alguns produtos. Isso sim, eu pensei em um ângulo macro. A gente tem o Café Empreendedor, que a gente trabalha com um grupo de empresários. Ele já conhece o café. Hoje eu estive em Araraquara. Nós temos em 10 cidades esse projeto. Opa, O que eu imaginei, de repente, começar uma missão em São Carlos, porque está mais perto, para eu poder transmitir tudo aquilo que eu tenho em mente de poder agregar a esse projeto. Eu tenho um pessoal do café que são psicólogos e eles fazem um trabalho de análise de perfil e eles acabam fazendo uma questão assim de mapeamento de talento. Eu comprei esse trabalho dele para a minha empresa e passei por essa sabatina para saber qual era o meu papel dentro da minha empresa. Tenho uma empresa há 30 anos na área de marcas e patentes. Eu sou a CEO da empresa, porém não sabia se eu estava na posição correta. Porque é uma empresa familiar e eu e meu marido somos os diretores e muitas vezes a gente não falava a mesma língua. E aí eu consegui com esse trabalho entender, criar esse mapa da empresa, não só o meu perfil, mas o dele, dos meus colaboradores, e tinha pessoas com funções erradas. Então, acabava que o resultado não era o que a gente esperava, né? E E junto com isso, eu assim consegui estabelecer metas dentro da empresa para poder aproveitar o talento de cada um. Porque quando o trabalho passa a ser sofrimento, é tortura, né? Você não rende. Então, muitas pessoas que tinham uma determinada função não gostava daquela função. Queria estar mais por trás dos bastidores. E outros que estavam atrás dos bastidores tinham necessidade de estar mais à frente. Então, assim, com esse trabalho a gente conseguiu. Então, a ideia é que esse pessoal venha, logicamente, a título voluntário, fazer esse trabalho junto a esse grupo, que primeiro a gente tem que entender e conhecer essa realidade carcerária, porque eu não conheço. De repente a gente está entrando num campo minado e não sabe. Então, essa primeira etapa é conhecer essa realidade, né? E depois sentir quais são as ações que a gente vai poder adotar para desenvolver o talento de cada um. Porque se eles saírem dali preparados, de uma forma que você os convence de que eles são autossustentáveis, que eles são capazes de se sustentar com o talento de cada um, eu tenho certeza que nós não vamos ter o retorno dessa juventude para a carceragem novamente. Porque a gente tem que trabalhar várias fases deles, né? Uma é a dizer que eles são capazes de realizar algo. Segundo, de que a sociedade os respeita e os quer de volta, né? Porque eles acham que são absolutamente excluídos. E a gente percebe que tem muito talento. A gente vê que tem pessoas ali, tem um inclusive que parece que ganhou um prêmio de matemática, que está lá. Então, eu acredito nas pessoas, eu acredito que a gente consegue mudar alguma realidade com atitudes pontuadas, sabe? Não acredito em discurso, não acredito em coisa que vem de cima, que funciona nos Estados Unidos. Nós estamos aqui, é aqui a nossa realidade. Então, na medida que a gente atua dentro da nossa realidade, e a gente vai construindo tijolinhos por tijolinhos até chegar numa razão final, que é realmente chegar naquele objetivo que a gente pretende, que isso se transforme, né? Eu acredito que essa ação de vocês ali pode ter uma base, de repente, né? Mas bem assim, claro, o governo tem dinheiro para isso. Existem verbas governamentais que, quando eu expus alguma coisa de projeto, o diretor do presídio de Itirapina me procurou para estabelecer ações lá. Só que assim, não é só ação interna. A gente tem que pensar na saída, acompanhar isso. Quem é que faz sair esse ano? Quem é que vai sair o ano que vem? E criar uma ação de acolhimento, sabe? Pós tempo de reclusão. E aí trabalhar a família, saber como é que é a família, porque eu já trabalhei muito com família, e a gente percebe assim, que muitas coisas para nós, que é assim absolutamente absurdas, para eles é a total realidade da vida deles. Não tem um peso de assim dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Tá? Papai está na cadeia, legal, está vindo a pensão, legal, mamãe se prostituiu a noite inteira, legal. Sabe? Então, para eles, isso é natural. Para nós que temos algumas regras que, quando a gente nasce, é formado e a família impõe, e a gente sabe o que é a diferença do certo e do errado, certas coisas chocam, mas para eles, não. A realidade deles é aquela. Então, é esse degrau que eu percebo que eles não conseguem subir. Entende? Então, é não trabalhar isso no sentido de, olha, impor uma situação, mas no sentido de acolhimento mesmo, de falar, olha, isso aqui é bom, prova isso aqui que é bom, porque eles não provaram um lado de cá, eles não conhecem. Então, quando você não consegue gostar de uma fruta que você não provou, concorda? Então, a realidade deles é essa, eles não conhecem. Como é que eles podem falar o que é bom e o que é ruim? Para eles, aquilo que eles estão vivendo é bom, né? Um ou outro que já conhece o lado de cá e chega para o lado de lá, se desespera, né? Mas aí tem a dificuldade do retorno também, né? Porque aí ele já não é mais a mesma pessoa, né? Ele já passou por lá. Então, eu tenho uma rede de empresas onde eu falo assim, eu não consigo contratar uma pessoa que passou por uma situação dessa, porque infelizmente nós temos um preconceito, a gente tem um cliente, a gente tem, sabe que ele não vai aceitar ser atendido por uma pessoa nessa condição. Mas eu posso comprar o produto que ele faz, posso comprar um tom de mel dele, posso comprar um site dele, posso comprar alguma coisa, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, que eu acho que talvez consiga incluir esse trabalho de vocês, e não só isso, né? Aqui em São Carlos a gente tem quase 50 entidades assistenciais, que muitas delas trabalham com jovens, o Educandário é um, se vocês conhecem, e que dá para incluir várias condições. Escolas, né? A gente está com um projeto agora lá da Argumenta E, que a gente apoiou, que é uma instituição que ela trabalha com diálogo mesmo, é, trazer os jovens para entender as diferenças, sabe? Porque a escola lá onde é, que é o Zavaga, eles são muito carentes, e aí um fala, ah, eu sou corintiano, outro eu sou palmeirense, então o corintiano não pode conviver com o palmeirense. Então o trabalho dela é entender que tem que respeitar isso, né? Respeitar a individualidade, a diferença um do outro. E esse trabalho, eu achei espetacular o projeto, inclusive acho que ela vai dar uma palestra lá pra gente. Sim, né? Dia 22. E aí eu apoiei o projeto, a gente fez um evento, conseguiu angariar fundos para esse projeto dela e estou divulgando na minha rádio, inclusive, que vai acontecer agora, em outubro, uma gincana. Né? E nós todos vamos participar da gincana para poder interagir mesmo com a comunidade. Né? Posso interromper um pouquinho? Claro, desculpa, eu fui falando. Não, então, era justamente sobre isso que eu queria falar. A gente marcou essa assembleia aqui para discutir algumas coisas que a gente tem uma pauta do nosso clube. Tá. Então, a gente tem tempo também e outras coisas. Então, assim, acho, né, super válido tudo que você está falando aí, mas está um pouco fora dos temas que a gente está aqui para discutir. Eu acho que a gente pode marcar um dia para conversar mais especificamente sobre isso. O objetivo mais era eu conhecer o trabalho de vocês, saber onde é que eu sou capaz de contribuir naqueles conhecimentos que a gente tem. Caso haja interesse, estou à disposição. Prazer. Eu conversei lá na documentação e tudo mais com eles, acho que por enquanto acho que eu te mostrei o espaço. Tá bom. Então vamos lá. Amanhã a gente tem a reunião com os homens, etc. Eu acho que talvez seja até interessante você vir que. Vamos conversar. O espaço é grande. Ah, então vamos voltar então para a assembleia, né? Então ficar secado aqui mesmo. Não tem tanta gente, precisa de uma gente. Tá, vamos voltar do começo, né? A gente acabou avançando um pouco a pauta, né? Porque uma delas envolvia o Paulino e o Paulino tinha o tempo limitado, né? Que era em relação ao espaço. Então, só fazendo um leve resumo, tipo, era relacionado a gente continuar aqui no Onami, né? Então, a gente vai continuar aqui no Onami, no esquema de parceria, sem pagar nada. A gente só tem que divulgar o Onami e mais pra frente a gente vai ver uma forma da gente conseguir locar esse espaço de pagar um aluguel e realmente ter um pouco mais a gente conseguir essa sala mais pra gente mesmo, assim, né? Ser um esquema compartilhado e não só o Onami emprestando espaço pra gente, né? Mas beleza. Aí a gente pode voltar a discutir isso mais pra frente, né? Porque a gente recebeu o input do Paulino, que ele está como representante do Onami, né? E a gente, como Hackerspace, discute quando chegar nesse ponto, né? Então, de acordo com a pauta, o primeiro ponto era a análise financeira corrente, né? Que a gente tá nessa fase ainda de viabilização do Hackerspace, né? E na última reunião a gente, todo mundo concordou, apesar de algumas ressalvas, só que não impeditivas, de que a gente ia manter esse espaço com a própria grana dos associados, com a própria mantido pelo próprio espaço, sem depender de dinheiro de fora, sem depender de espaço de fora, né? Aí a ideia desse primeiro ponto é mostrar em que passos estamos, né? Então vamos lá. Então deixa eu apagar essa luz aqui, depois eu acendo ela de volta aqui. Marcado. Eu já tinha feito nada. É que só esses slides vão precisar de. Então, só uma recapitulação, né? Então, A gente já tinha feito uma pesquisa de espaços, viu o valor de aluguel, contas e tudo mais, e a gente chegou a pensar, fazer uma estimativa de valor mínimo, um espaço mínimo, né? Então seria um aluguel de, por exemplo, uma sala comercial, né? Que seria mais ou menos desse tamanho aqui assim, e o aluguel faria ali em torno de 500, 600 reais. Aí também teria gastos com energia, internet, algumas taxas, taxas bancárias, algumas outras coisas, e claro, o fundo do Hackerspace, né? Porque a gente precisa ter uma grana em conta para caso de qualquer tipo de merda. E aí, no caso, a gente conseguiria ter esse espaço próprio, né, com R$1.100 por mês, né? Pode falar. Não, eu acho que esse valor aí de 1.100 tá dentro dessa realidade de um aluguel de 500, né? Uhum. Que não é uma realidade se a gente quiser realmente ser independente e ter um lugar nosso. Concordo. É, então, tipo, essa aí é o negócio pra hoje, né? Uhum. Né? É o que tem pra começar. Sim. E é legal começar com pouco. Uhum. Mas acho que é legal ter um horizonte de tentar dobrar isso aí, triplicar, pra gente poder alugar um lugar de 1.100, 1.200, 1.500. Concordo plenamente. Essa e o próximo gráfico que eu vou mostrar, tipo, é meio que o mínimo pra gente viabilizar, botar a ideia na prática. Tipo, a gente já fez atividades aqui, a galera vem fazer atividade aqui e fala, pô, Luiz, como que eu faço pra me associar? A galera curte. Deixa, né? O mínimo pra ser atraente. Sim, né? Sim. Mas aí beleza. Aí a gente, tipo, uma salinha comercial é meio pequena, né? Então, tipo, a gente viu uma outra opção, né? Que aí seria um aluguel ali de R$900. Isso aí, na verdade, é uma casa na cidade de Jardim. Fica umas 4, 5 quadras do Carrefour Bairro, né? Ali perto da rodoviária. E seria um espaço já mais legal, assim. Se eu não me engano, são 2 quartos, uma sala, uma cozinha. E tem garagem. Seria um espaço bem legal, assim. Então, mas mesmo assim, concordo com o Zuart. E isso ainda, tipo, é meio que o mínimo, né? Isso aqui seria, tipo, o mínimo. O anterior é o mínimo mínimo, esse seria o mínimo ideal. É, né? Ontem, quando eu tava indo pra casa, eu passei em frente uma casinha super bonitinha, assim, que tava com uma placa de aluguel e tal. E hoje de manhã eu entrei no site da Cardinal pra ver aquela específica. E, tipo, tá certo que esses aluguel se negocia e tudo mais, mas o preço nominal, assim, do lugar, que é bem localizado, parecia ser uma casa grande com 3 quartos e tudo mais, era 1.500 por mês, só o aluguel. Então, talvez a gente não esteja nesse nível ainda, mas tendo como dar uma mobilizada em arrecadar associados, é legal sonhar grande também, às vezes. Concordo. O que eu penso é que, tipo, sei lá, daqui 2-3 anos o Hackerspace esteja num espaço já bem estabelecido, num espaço desse, né? Se for pensar no futuro, acho que faz bastante sentido. Garagem boa, Fabrício? Não vi. Eu vou pegar a chave lá, assim, mais por curiosidade mesmo, porque eu me encantei pela fachada do lugar. Assim. Aliás, esse aqui, que era um outro sonho que eu tinha, esse aqui na frente do Sun City, acho que é 2.000, 3.000. Ele tá lá na Cardinal. Beleza. Aí agora, tipo, atualmente, da galera que já pagou e tá pagando. Que já pagou, a gente tem exatamente isso daí por mês. É exatamente isso de grana que eu recebi pessoalmente, caiu na conta, pessoas que de fato pagaram, então a gente tem R$650 por mês. É contando que as pessoas que pagaram uma vez vão continuar pagando, né? E isso em 11 associados, né? Só que, tipo, outras pessoas vieram conversar comigo, que têm interesse, pessoas que vieram na fundação, não entraram em contato, mas possivelmente com o tempo vão. Então, se essas pessoas pagassem, né, tipo, eu fiz uma projeção aqui, daria algo em torno de R$1.016 por mês, né? Então, contando a arrecadação atual que já tem, novos associados, né, que é um outro ponto dessa pauta, que tem pessoas que não puderam vir na Assembleia de Fundação, mas aí também como faz para associar, né? E dos associados não pagos, né, porque acho que tem 3 pessoas que sinalizaram pra mim que iam pagar, mas ainda não fizeram. Alguns pagamentos presenciais, né, aí acaba sendo meio complicado. Aí no caso seria algo em torno de 18 associados. Então, se a gente for pensar se essa projeção se estabelecer e talvez a gente consiga ter um pouquinho mais associados do que o planejado, a gente consegue o mínimo do mínimo, né? Mas ainda, então, tipo, pro passo que a gente está hoje, se continuar esse fluxo, a gente está bom, está bem, né? Aí o que a gente precisa ver é uma perspectiva do futuro. E captação externa? É, a gente vai chegar nesse ponto, talvez, eu acho que é o ponto, um dos que eu coloquei mais pro final, porque... Ah tá, aí beleza. Aí só uma coisa, a gente tem atualmente R$606,90 em caixa. E de inventário a gente tem esse projetor que a gente pagou, né? Então é R$606,90 sem contar a grana desse cara, né? Por isso que não é R$650, é porque tem a grana desse cara e também tiveram algumas doações, né? Eu doei parte do dinheiro que eu já tinha gasto no projetor e outras coisas. A Letícia, que não pôde vir hoje também, já tinha doado uma grana. Teve o Rafael do Sanka Lug, ele também doou uma grana. Mas beleza, tudo isso, tem essa planilha aqui, deixa eu abrir ela aqui rapidinho, acho que já está aberta, inclusive. Eu vou abrir o código dela e todo mundo pode acompanhar o que está acontecendo, né? Então só um overview rapidinho, né? Então tem essa aqui que é tipo um sumário, né? Com balanço financeiro, né? Então aqui é o total, né? Aí aqui tem os gastos, não dá para ver os valores, mas também não importa tanto. Então foram gastos R$492 e recebeu de entrada R$1.100. Né? Aí tem uma outra abinha aqui que é das transações uma a uma, né? Então tem aqui mensalidade, o meio e como a pessoa pagou, né? Eu também vou abrir isso aqui porque isso aqui serve como recibo também, né, que a galera pagou, e também quem quiser se interessar mais sobre como está sendo gasto o dinheiro e quer ajudar a controlar, tá aberto. Aí aqui eu fiz essa aba aqui para controlar os associados, né? Então aqui tem o nome e o e-mail dos associados, talvez eu tire o e-mail aqui para não ter publicamente esses dados, né? Mas por enquanto isso aqui está sendo útil para mandar e-mail para a galera. E aqui eu vou marcando quem pagou ou não, né? Então, a gente tinha combinado na última assembleia de até dia 15 a galera pagar. Então, qual que é a minha ideia? Chega dia 15, eu bato, converso com a galera, vejo saldo, vejo isso, vejo aquilo, preencho isso daqui, né, certinho, e gera um PDF disso daqui e acaba sendo meio que um recibo geral de quem pagou ou não. Mas beleza, isso aí não... E por fim, aqui eu fiz só umas formulinhas, né? Complementando aquelas estatísticas, então tinham 29 pessoas presentes na fundação, né? Tipo, tava bem lotado aqui. 22 votaram que ia pagar, né? 14 entraram em contato comigo falando que ia pagar e tudo mais, e 11 pagaram, né? Então, assim, se você for ver que contar que a galera que entrou em contato vai pagar de fato, que é o que eu acredito, e com as que votaram para pagar, dá uma taxa de 70%, né? O que pra mim não é tão ruim, né? Pela minha experiência de organizar coisas com comunidade e tudo mais. Deixa eu ver se consigo acertar o foco disso aqui, que eu não... Assim melhorou, né? Por cento melhorou, pro resto eu não sei. Lá em cima... Não sei, porque tá bom. Beleza. E então, basicamente, isso daqui. Eu vou ver se eu libero os slides da assembleia, e lá tem o link pra essa planilha. Se alguém tiver alguma dúvida, eu coloquei ela não editável para não correr o risco de alguém apagar alguma coisa sem querer. Mas dá para colocar comentário lá e falando. O que é o 14 lá naquele funil? Do funil? Nossa, é verdade, é um funil de vendas, né? O 14 é a galera que entrou em contato comigo. Ah, tá. Então tiveram 3 pessoas que entraram em contato comigo e ainda não pagaram. Aí eu vou tentar entrar em contato com elas e pra ver se já agiliza o pagamento e tudo mais. O que eu acho é que boa parte desses 22 aqui, alguns eram estudantes e parece que tá em época de prova e tudo mais. E aí acaba atrapalhando um pouco dessas coisas. E é por isso que acho que a gente já vai para a próxima discussão, e eu acho que é isso. Isso, meio de pagamento recorrente. E é exatamente por isso que a gente tem que ter meio de pagamento recorrente. 22 pessoas disseram que iam pagar, 14 entraram em contato, só 11 pagaram. Então a gente já vê que já tá, agora no começo já está tendo um pouco de dificuldade do pessoal pagar assim. Que a ideia do meio de pagamento recorrente, a pessoa vai lá, cadastra no PayPal, no PagSeguro e já cobra automaticamente. A gente evita, primeiro, trabalho do tesoureiro, segundo, inadimplência, né? Então, apesar de eu estar otimista em relação aos pagamentos, eu fico preocupado se todo dia 15, né, que vem sem mensalidade do Hackerspace, a gente tem esse trabalho. A gente tem 22 prometendo que ia pagar, aí só 14 de contato, só 11 pagam, né? Mas beleza. Mas a discussão aqui específica sobre o meio de pagamento é que na última assembleia já ficou fechado 3 métodos de pagamento, né? O primeiro presencial, né, para pagar direto para mim. O segundo, transferência, né? Eu assumi que as pessoas vão botar transferência agendada, né, e não fazer todo mês. Inclusive, no futuro, vou fazer algumas regrinhas meio chatas. Tipo, se o cara pagou por transferência, caiu um mês, não caiu no outro, é porque não está automático, então o cara não pode mais fazer transferência. A ideia é ser um pouco chato, porque senão eu tenho que ficar todo mês indo atrás dessas coisas, e um mês que eu estiver mais atolado, eu não vou poder fazer isso e o Hackerspace entra em caos. Né? Então, por isso que eu estou um pouco chato em relação a isso. Mas a discussão ainda não é sobre isso, né? É sobre qual meio de pagamento recorrente utilizar, né? Eu fiz uma pesquisa, acho que no final, não no final de semana anterior, mas no outro, para ver quais meios de pagamento recorrente são os melhores. E eu acho que no passo que a gente está, os melhores são os mais baratos, né? Os que as taxas são menores. Os dois mais baratos que eu achei foram PayPal e PagSeguro. Essa discussão rolou na lista de e-mail, né? Então não vou me estender muito sobre os dados e tudo, porque já está pública, as pessoas já comentaram, eu imagino que parte já tenha ido, né? Qual é a taxa mínima que você conseguiu? Cara, foi 3,4. Vai dar R$1.000 por ano isso aí, mas. É, sim. É muita grana que perdi. No começo. Sim, sim. Só que se for pensar em inadimplência. Você conhece algum melhor? Conheço pagar direto pro Luiz, porque mesmo que passe recorrente, não vai funcionar. Tipo, se a pessoa quiser ir sem inadimplente, ela vai cancelar o meio do mesmo jeito. Não. Sim. É que você. O meio de pagamento recorrente resolve inadimplência por esquecer de pagar. Ou, não, exato. Ou por Luiz estar de férias, foi pro Caribe. Mas você pode passar pra outra pessoa fazer isso enquanto você não puder. Tipo, não tem. Você não precisa assumir sozinho. É que a gente tem um leve gargalo atualmente que a conta é minha. Aí ela dá a conta no Banco Inter, minha. Não, tem, tudo bem, tem um esquema de fazer. Só discutindo. Se passar o CPF, seu nome, seu número de conta, alguma pessoa pode. Pode falar, ó, você pagou pro Luiz esse mês? A conta é essa, o CPF dele é esse. Pronto. É só pra dividir um pouco, pra tá tudo pra você fazer, entendeu? Sim, sim. Um problema. É que meu ponto de vista é que perder R$1.000 nessa etapa é inadmissível, sendo que uma arrecadação é de R$1.000, entendeu? Você perder tipo R$1.000 por ano é um mês que você tá perdendo de arrecadação. Por ano só pra colocar no meio recorrente. Mas se as pessoas concordaram com isso, tudo bem. Sim. Beleza. Mas cara, a gente pode rever as coisas. Eu acho que não tem nada. A única coisa que alguém concordou foi o que saiu da última reunião, que foram 3 formas de pagamento. Exatamente. Agora, sim. Diminuir isso para uma, realmente eu acho que cabe outra discussão. Sim. Mas ao mesmo tempo, o Luiz é o atual tesoureiro e para ele isso está sendo um incômodo. É que Eu tinha um plano pro Hackerspace e as coisas acabaram de uma maneira positiva saindo de fora desse plano, né? Eu não achava que a gente conseguia um espaço tão cedo, né? E acabou tendo um problema, para mim, tesoureiro, a gente teve espaço antes de dinheiro, né? Agora tá tranquilo, né? Tem 600 conto na conta, a gente se vira muito bem com isso. Mas qual era a minha ideia, né? Anteriormente? A gente não tem espaço mesmo, tipo, às vezes até vir aqui no Monami mesmo, fazer coisa na USP, fazer coisa na praça, fazer coisa em qualquer lugar e ficar tipo 6 meses juntando um caixa, né? Tipo, seria, eu acho que é essa grana que você falou do estágio inicial que a gente não pode perder. Exatamente. Saca? Porque, tipo, a gente parecia juntar, sei lá, algo em torno de 5 mil, 6 mil reais e alugar um espaço. Parte dessa grana seria pra, pra um colchão assim, né? Ou pra casa de merda. Né? Vamos supor, a Hackerspace acabou, tem que pagar multa, pagar isso, pagar aquilo, essa grana resolve. Sei lá, tipo, quebrou alguma coisa no Hackerspace, quer trocar na hora, essa grana resolve. Então a minha ideia era meio que isso. Aí nesse período, né, que eu imaginei algo em torno de 4 a 6 meses, realmente não faz sentido a gente perder a grana em cima disso. Só que depois, né, quando a gente tiver associados de fato, estiver funcionando, tiver 40, 50 associados, que não sei se a gente vai ter tanto, mas gostaria que a gente tivesse, aí sim entra meio de pagamento recorrente. Então, beleza. Hein? Eu acho que essa ideia do se ter como objetivo juntar um dinheiro relativo a 3 meses de aluguel num lugar legal, é uma ideia que a gente deveria que perseguir ainda, porque ela é boa, né, tipo, sim. Acho que antes da gente ter 5K no caixa, a gente ainda tá desorganizado, sabe? Ainda não tá, sim, legal pra começar a pensar em independência, né? Então, uhum, a gente tá andando com uma bicicleta com rodinhas, né? Que é isso aqui, esse lugar que a gente tá hoje. Sim. Mas a gente quer uma moto, né? Uhum, exatamente. Mas aí, tipo, voltando pra essa questão de meio pagamento recorrente, qual deles seria, né? O que dá pra fazer, o Vitor, é... nesses 6 meses, a gente deixar aberto, né, com essas 3 opções e tentar dissuadir as pessoas nesse primeiro momento de não pagar recorrente. De quem não paga porque esqueceu, quem não paga porque simplesmente não pagou, procurou e depois sumiu, entendeu? Uhum. Talvez deixar um tempo para ver como que as pessoas estão se comportando, porque a lógica parece que é, tipo, quanto menos pessoas, mais fácil vai ser para controlar as pessoas que vão pagar recorrentemente, mesmo que não seja por um cartão de crédito, por um PayPal da vida, entendeu? Aham, sim. Mas é uma ideia só. Só pra deixar mais simples pra você. Ao mesmo tempo que não é pra ficar também, ou paga o PAC, você esqueceu de pagar. Sim, exatamente. Que não dá pra fazer isso. A minha esperança é com meio de pagamento recorrente, as pessoas colocam lá e... mas isso... assim, eu acho que o tempo que a gente teve pra tentar medir isso aí não é nada, né? Só rolou 1 mês. Exatamente. Então, tipo, se você não se importar, eu acho que vale manter mais algum tempo com 3 formas de pagamento e a gente discute. Ah, beleza. Não, sim. A minha ideia é também manter 3 formas de pagamento, e a ideia é que é escolher a terceira, né? Que seria PayPal ou PagSeguro. Ah, tá. Já bateu o martelo numa... Exatamente, exatamente. Ah, tá. Aí a gente, eu concordo, a gente não pode gastar grana com isso. Eu acho que nesse começo... sei lá, tipo, até o final do ano, não, talvez em outubro eu tenha menos tempo, mas dá pra gerenciar. Sim. A gente consegue se organizar com isso, mas eu acho que já é bom a gente já ter isso. Outra vantagem de pagamento recorrente é que PayPal aceita, por exemplo, ou o PagSeguro aceita doação, né? Então, tipo, sou uma pessoa de fora, curti a ideia, quero doar 50 conto. Você bota o botão do PayPal lá no site, fechou. Uma outra coisa que eu ia falar pra você, às vezes as pessoas pagam pra fazer TED. Então, imagina que o cara quer te dar o dinheiro, mas ele não tá aqui em São Carlos. Uhum. No Banco Inter tem como você emitir boleto. Eu tô fazendo isso com a galera. O pessoal fala, quero fazer transferência. Eu falo, cara, se você vai gastar com transferência, eu gero um boleto pra você. É o que eu tô fazendo atualmente. É que o problema é que dependendo da quantidade de associado... Boa, você que também usa o Banco Inter, qual é o limite de boleto? Não faço ideia. A gente tem que ver isso. Olhar. Porque meu medo é a gente ter, sei lá, tipo, 20 associados... Eu gero 10 boletos pra esses caras, mais 10 de doação, e o limite é 20. Eu acho que deve ser bem mais que 20, sim, né? Mas eu tinha limite, mas eu olho. Sim, é uma boa saber. Porque alguém falou que tinha um limite de 100 boletos. Se for 100, a gente tá seguro, né? Faz sentido também. Por agora. Mas beleza, mas a ideia tipo, era fechar PayPal ou PagSeguro. Pessoalmente, eu sou... então, prós e contras. PagSeguro é uma empresa brasileira... as taxas, é um leve, acho que é 0,20% mais caras do que o PayPal, só que a taxa por transação é menor. Então, para valores menores, o PagSeguro é mais barato. Pelo que as continhas que eu fiz, para valores abaixo de R$ 40, R$ 50, o PagSeguro é mais barato. Só que para valores acima é mais caro. Aí o PayPal acaba ganhando. E se você for levar em conta a inflação, né, que, tipo, e tudo mais, eu acho que os preços que foram escolhidos na Assembleia de Fundação de R$40, R$70 tá muito baixo. A conclusão que eu tô chegando é que a gente vai precisar, para ter um espaço que o Fabrício tava falando de R$3.000 por mês, a gente vai precisar de 60 associados. Né? 60 vezes 50 dá R$3.000, né? Que é o valor que a galera tá pagando mais atualmente. A gente precisa de 60 associados. E nem o Garoa, que é o maior hackerspace do Brasil, em São Paulo, né, com 12 milhões de habitantes, já tem 8, 9 anos de idade, eles não têm 60 associados. Eles têm algo em torno de 40 e poucos. Mas, né? A captação deles é só interna? Só dos membros? Não tem nenhuma empresa que dá capital? É só deles. Eles aceitam doações e tudo mais, mas esse modelo de associação tem dado certo para eles. Equipamento vai valer como pagamento? Não. Equipamento é doação. Só doação. Mas, assim, não estou falando para as pessoas pagarem aqui, não tô falando pra, eu acho que por agora está funcionando isso. Mas se a gente for pensar no futuro mesmo, a gente tem que pensar em ter mais associados e talvez aumentar. E aumentar, que eu digo, não é. Ah, não, não é de 40 a 70, agora é de 70 a 100. Não, tipo, manter uma faixa mais baixa mesmo, de 50, saca? Mas, tipo, talvez tornar. Ah, mas fugir do assunto. Voltando. Mas é um. Isso aí a gente faz uma discussão do futuro, né? Não é agora. Basicamente é PayPal, PagSeguro. Eu achei legal o PayPal porque já tá bem estabelecido. Dá pra você fazer botões de pagamento recorrente pra outras coisas. Pode acender aqui? Pode acender. É, acho que já acabou as partes que precisavam. E é isso aí. Eu acho interessante também. Saber o que é doação do Hackerspace e o que é doação para o Unami. Sim, a gente precisa fazer um inventário. Né? Se alguém quiser ficar responsável por isso, né? No caso do Garoto, eles têm tipo um diretor de hardware, né? Que é meio que a pessoa responsável por esse tipo de coisa. Ah, vai ter que saber quem. Eu nem sei. Eu até posso ficar, mas eu tenho que saber quem deu. Hã? Alguém que recebeu, entendeu? Uhum. Sim, mas então você. Não, só por isso por agora? Para organizar. Só para tem que saber, e quem tal? Quem que deu? Ele deu para onde? Não, a gente vai ver isso. Saber a origem é importante? Não a origem, saber para quem ele deu. Se ele deu para o Unami, se ele deu para cá. Sim. Mas aí você, então, você não tem problema de ficar responsável. Não, beleza. Só para ter uma ideia do que a gente tem no inventário hoje, fora o projetor. Vamos lá. Eu acho que um desses sofás é nosso. Algumas das cadeiras também são nossas, eu não sei, tem que ver com o Paulino. A gente tem uns computadores aqui e os monitores são nossos, tem uns livros e os componentes eletrônicos que eu doei. Então é mais esse tipo de coisa, assim, né? Tem umas cadeiras. Sim, o transformador, né? Uma réguinha que eu achei lembrada. Valeu. A gente tá precisando, a régua que a gente tem, ela é só. Tipo, ela é só esses retinho e esse aqui, né? Não tem esses aqui, essa aqui é bem melhor. Tem o transformador, tem isso. Então é esse tipo de coisa. A gente não tem muita coisa atualmente, mas a gente precisa criar uma planilha, um controle disso. Então é isso aí, cara. Você vai ter que. Vai ter que etiquetar o mundo. Eu acho que dá pra fazer. Faz um desenho do Hackerspace e cola. Nossa. Saca? Que aí fica fácil. Mas aí, quem manja disso aí é o Paulino, que ele tá morando aqui, ele mexendo as coisas. Ele deve ser uma das pessoas que mais sabe o que é do. Ele, porque ele sabe que é do Unami, né? Do Hackerspace. Então conversa com ele. E tenta criar algum documento pra controlar essas coisas que tá meio descontrolado. Isso não teve nada a ver com o meio de pagamento recorrente, mas foi ótimo. Tá, então a ideia aqui era voltar a escolher PayPal ou PagSeguro, basicamente. A não ser que alguém queira as outras, só que dos outros, acho que o segundo mais barato é 6%, que é bastante coisa. Aquela ideia da maquininha o pessoal já descartou? De ter o aluguel da máquina, do PagSeguro? Ah, o PagSeguro você não paga aluguel, né? Ah, não pagou. Você paga tipo R$200 na maquininha, é sua, e você só paga as taxas de transação. Que é algo parecido com 3-4%, não é tão alto assim. Como tesoureiro, né? Que, como pessoa que teria que se cadastrar, comprar essas máquinas, eu acho melhor a gente deixar um pouquinho mais pra frente. Não, só por... Um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que é uma ideia válida, assim, de ter essa maquininha aqui. Qualquer pessoa vai lá e usa. Tá, mas então, alguém tem mais alguma coisa em relação ao PayPal, o PagSeguro? Pra mim é diferente, deixo a escolha pra você. Todo mundo é indiferente? Beleza, então. É o PayPal, então. E, cara, nada gravado em pedras. Chegar um dia a gente falar, vamos migrar pro outro, a gente migra. Beleza. Ah, esse aqui é um ponto extremamente importante, que é em relação a novos associados, né? Porque teve... o que eu entendi da Assembleia de Fundação era que... Tipo, a gente ficou claro que se tornava associado quem vinha na Assembleia de Fundação e pagou a grana. Foi basicamente isso, né? Só que aí, e a galera que não veio na Assembleia de Fundação, né? Teve algumas pessoas interessadas que mostraram vontade em se tornar associado, em injetar grana no Hackerspace, injetar tempo, mas não ficou claro nem da última discussão de como isso seria feito, né? Para mim, a conclusão que ficou da discussão que a gente teve, né? A gente teve uma discussão sobre como a ter novos associados, é que teria certo controle, né? Teria certo controle e a pessoa tinha que pagar. Basicamente era isso. Então a pessoa tem que ser, entre aspas, ativa no Hackerspace, participar e tem que pagar. Então seria meio que essas as duas coisas para ser um novo associado. Por que que ela tem que fazer tudo isso além de pagar? Quais eram os pontos defendidos? Porque tipo, a gente não é um serviço, né? Que a pessoa vem aqui e consome. Ah, eu quero ser associado no Hackerspace, toma aqui R$50, pronto. Né? Tipo, a gente não é. Não tá Mas pro ponto de vista do Hackerspace, qual que é o problema de pegar um cara desse, aceitar o dinheiro e falar, beleza, você é associado no Hackerspace? Boa. É porque o associado tem uns benefícios, né? Ele pode, por exemplo, votar aqui nessas decisões, tem acesso à chave, né? E se for, por exemplo, uma pessoa tóxica, né? Tem um outro ponto que a gente vai levantar em relação ao código de conduta, por exemplo, né? A gente não sei se a gente vai conseguir tocar nisso hoje, mas vamos supor que é uma pessoa que não respeita o código de conduta, por exemplo, e quer se associar. É melhor que a gente nem dê esse espaço para ela, né? Estou dando um caso extremo, assim. Então é porque... E tem outras, vai deixar a chave na mão do cara, né? Então, tipo, toma aqui R$50, beleza, toma a cópia da chave. Entendi. Então, poderia limitar essas outras coisas, entendeu? Tipo, ser associado, beleza, tá aqui R$50. Ah, eu quero votar, eu sou uma pessoa tóxica. Você fala, meu, não funciona assim. Mas aí eu acho que funciona um esquema de doação isso daí, né? Sim. Tipo, quero apoiar aqui... Ah, o problema é a palavra associado. Isso. Entendi. Sim. Mas de repente daria pra estudar uma forma de ter alguma outra coisa para quem quer apoiar recorrentemente. Né? Tipo alguém que não mora em São Carlos, que veio aqui num evento e gostou, ele quer, tipo, uns Patreon, umas coisas da internet que tá muito longe de mim. Aí nesse caso, acho que vale a pena a gente ter. E é recorrente. Acho que nesse caso vale a gente usar o Unlock MD, né? Unlock ponto alguma coisa, Unlocking, não sei. Mas é um serviço desse pagamento recorrente, que ele só tem a taxa do meio de pagamento, que no caso seria do PayPal. Então a gente consegue ter aberto lá, qualquer pessoa doa quanta grana quiser. É, se tivesse alguma recompensa seria mais legal, mas por enquanto pode deixar só... Eu acho que o Unlock permite recompensa. Se não permitir, a gente poderia ir, sei lá, como padrinho da vida. Mas é, teria que pensar também nessa recompensa. Vai fazer o quê? Um gif pro cara? Chaveiro, camiseta, essas coisas todo mundo gosta de ganhar. Alguma coisa assim, né? Um adesivo, adesivo. Um boletim, sei lá, da qualquer coisa. Eu só falei isso porque, tipo, recusar dinheiro no começo. É, exato, é complicado. Tem pouco caixa. Uhum. Só que tipo, aqui o ponto é outro, né? Eu acho que isso aí encaixaria, da maneira que eu vejo, né, em outras formas de gradação de grana, né? Sim. A ser associado é um outro processo, né? Da minha visão, é uma pessoa que não só quer ajudar financeiramente, né? Se a pessoa quer só ajudar financeiramente, a gente faz esquema de doação com recompensa, saca? A gente pensa alguma coisinha legal pra fazer pra pessoa ou não. Mas ser associado é um pouco mais, né? Ser associado, ainda mais nesse começo, é para pessoas que estão dispostas a investir tempo, esforço, porque são as pessoas que vão dar cara ao hackerspace, né? Que vão moldar o hackerspace. Então, por isso tem um pouco em relação a isso, aos novos associados de fato, né? Mas aí a questão é, tipo, como a gente vai fazer esse controle? É que faltaram algumas pessoas aqui que tinham opiniões sobre isso, né? Mas... Okay. O controle de quem é associado ou não. Ah, tá. Porque, pelo que entendi, teria algum controle disso, né? É, a comissão de associado é que frequente. Para questões de voto, indecisões coletivas, essas coisas? Isso. Ah, tá. Que a gente, tipo, é porque o controle do... Tipo, do benefício da chave já existe, né? Tipo, é quem tem a chave. Agora, da reunião. Ah, mas é que, tipo, é que o rolê da chave, tipo, é que eu tô enrolando pra fazer as cópias. Não, porque nem tô pressionado também. Acho que não precisa ser. Você tá vindo nas minhas atividades. Não tem problema. Eu acho que tu não precisa ter uma regra. Você tem uma regra formal, eu acho, cara, pra controlar isso. Pelo menos não por agora, né? Exato, fica uma coisa a critério seu ou de quem controla isso. Falar, cara, eu vou com a tua cara, beleza, você é um associado, eu te dou a chave. Não fica com a tua cara, não vou te dar o prêmio, não tem problema. No começo, pelo menos, depois. Sim, até porque a pessoa pode pagar e não continuar a pagar, eu acho que... E até porque a gente tá dando a chave da casa do Paulino, por enquanto. Exato. Então, o cara mora aqui com os cachorros e tudo mais. Eu acho que é válido. Não é só um espaço neutro de atividades. Exatamente, obrigado. Os perigosos dela e tudo mais morando aqui. É válido dar a chave pra quem tá participando, porque se chega um cara do nada, eu quero associar. Nunca vi o cara. Vai recusar o cara de falar disso assim. Ela fala, tá, então, vai ter talvez, já vai ter. Sim, já talvez, se puder vir. É, o que eu tava pensando, tipo, neste exato momento, né? Era de fornecer chave pra quem tem atividade recorrente, né? Tipo, por exemplo, o Zuard organizou um rolê aqui e tá participando já. Acho que seria muito bom ele ter eu tô querendo transformar a minha atividade em recorrente. Mas eu acho que talvez não seja toda semana. Sim. Talvez seja cada 15 dias. Uhum. É, tipo, assim, não seria você dar a chave pra quem precisa, né? E, tipo, se a pessoa nunca vem no Hackerspace, sei lá, vem no Hackerspace uma vez por mês, uma atividade de outra pessoa, e que ela precisa de chave. Exato. Então, ainda mais que tem o esquema que o Paulino ainda mora aqui, né? Mais pra frente, se der tudo certo esse esquema do Onami, a gente vai pagando pra ele, não estiver morando mais aqui, aí é bem mais de boa fazer isso, né? Talvez seja só tirar esse benefício do tipo, associado, você tem acesso à chave. Não é assim que funciona. Sim. Não é só associado. Eu também acho que seria associados com um projeto, né? Beleza, então eu acho que faz sentido nesse começo. Sujeito à aprovação. Aí eu acho que nesse esquema de aprovação, como o... Beleza, todo associado, eu acho válido o cara ter voto, né? Pelo menos nesse começo, né? Que a gente ainda está começando, o Hackerspace está aqui. Não é como se a gente tivesse uma casa de 3 andares e... Tipo, mano, a gente já é uns fodidos, saca? Basicamente é isso. A gente não tem fama, não tem nada, a gente tá se construindo. Então, acho que as pessoas que vão se associar nesse começo é porque realmente acreditam na ideia e não porque quer usufruir de alguma coisa que a gente não tem. Se você dá um palpite com relação a voto, por que você não faz que nem empresa? Quem dá mais dinheiro tem mais poder. Por que não? Isso aí eu acho bem zoado. Não, mas por que não? Se funciona pra empresa, por que não pode funcionar pra... Porque, primeiro, que a gente não é uma empresa. Não, tudo bem. Segundo, porque isso aí você cria um viés, né? Você cria um viés de quem tem mais dinheiro manda mais. Tá, mas qual o problema? O problema é que a ideia é que todo mundo que seja associado tenha o mesmo peso, tenha a mesma voz. Então, exatamente. Se é uma sociedade que ela não tem muita importância no dinheiro, ela vai ver o cara doa isso porque ele pode doar e eu acho legal ele doar. Não, mas no Brasil não. O Brasil ela tem a visão de que o cara que doa mais, ele quer se aparecer. Ele vai ver o cara como o cara, o cara quer se aparecer mais. Isso seria um incentivo só pra captar maior, mas eu entendo perfeitamente. Ah, sim, assim, sim. Ah, se for viés lucro, gente, só a visão no começo que tá com pouco. Sim, sim. Acho só isso. É que a gente fez o esquema de diferenciação de pagamento pra maximizar quando a gente recebe, sim, né? E não pra ter peso maior, assim, porque senão a gente cria variação. Tipo, a ideia é que todos criar meio que uma. Algo parecido com democracia, né? Que todos os associados, pelo menos entre si, eles, pelo menos dessa parte financeira, essa parte mais administrativa, ser uma democracia mesmo. Todos os associados têm o mesmo peso, traz pauta, discute, vota, saca? Então, aí se você tiver pessoas que podem mais, pessoas que podem menos, já não fica tão democrático assim. E eu imagino que se acontecer esse tipo de coisa, vai ter conflito, pode gerar umas situações indesejadas. Mas com calendário. Uhum. É. Não, tudo bem. Tá, aí em relação aos associados, então ficou tipo, pra esse começo, né? Pra esses próximos meses, a gente vai o pessoal que tem interesse associar, a gente vai aceitando. A gente tá. Não é como se. Alguém fosse dar um golpe do baú na gente, né? Na verdade, é mais fácil a gente dar um golpe no pessoal do que o pessoal dar um golpe na gente no estado que a gente tá agora, né? Que nem eu falei, que nem eu usei na última assembleia. É mais fácil eu pegar essa grana e ir pra outra cidade e sumir e não voltar do que uma pessoa que doou aqui, não tem chave, dar um voto e poder fazer alguma coisa maliciosa. Seria legal a gente ter uma ideia de quando que a gente vai querer criar um processo de associação, né? Então, sim, hoje a gente tem 11, é quando a gente chegar em 30, é quando a gente chegar em 50, uhum, né? Uhum. Quando que a gente vai formalizar, sim, um, que nem tem no Garou, um board, sei lá, do Garou é meio que extremo, assim, que é quase que um processo seletivo, né? Tipo, o cara virar associado, mas... alguma, né, tipo, e a gente não tem isso hoje porque a gente não tem nada hoje, uhum, né? Mas sim, quando, sei lá, a partir do 30º membro, vai ser apenas pagar e já tá valendo, ou também não vale a pena se preocupar com isso agora, uhum, né? Eu imagino que, sei lá, tipo, daqui uns 3, 4... Ou é por tempo, né? Quem se associar nos 4 primeiros meses, exato, tem um jeito mais fácil de se associar. Exatamente. Porque a gente já tá se organizando, saca? Tipo, tá sendo meio desorganizado, na verdade. Tipo, o espaço tá muito bem organizado aqui, não, tô até impressionado, mas da organização interna Hackerspace, a gente tá muito desorganizado, tá faltando bastante coisa, mas é normal. A gente tá começando agora... então bola pra frente. Então fica fechado isso aí. Novos associados. Então se alguém entrar em contato com vocês, né? Então, da maneira que eu vejo, todo associado pode responder pelo Hackerspace, né? Tipo, acaba que eu sou o tesoureiro e eu também acabo puxando umas coisas pra mim, mas eu não mando em nada, né? Tipo, eu tento trazer essas decisões pra cá, né? Então, vocês sintam-se livres, vocês, pra conversar com as pessoas. Ah, tem um amigo meu aqui que eu conheci, tipo, ele quer se associar. Cara, beleza, conversa comigo e a gente agiliza o processo, saca? Não precisa, eu não preciso ser o filtro, não precisa ser centralizar. Só precisa centralizar pra mim a parte do pagamento. É só isso daí. Não pretendo ser um filtro de associado, mas eu acho que os associados podem ser filtro. Saca? Tipo, alguém falar, não, conheço essa pessoa fez X, Y, Z, eu não acho que ela deveria ser associada. Então, eu acho que a gente pode ter uma lazy preoccupation, né? A gente se preocupa quando der o problema, ao invés de ficar filtrando todo mundo. Tipo, vamos supor, essa pessoa quer se associar, ela se associou, mas aí ela fez umas coisas que não são legais e tudo mais, e a gente vê de resolver o problema, que não no primeiro momento é expulsar ela. Você conversa, entende, interage e depois vê isso. Pois. Oi. Talvez a pessoa quer se associar. Uhum. Ela vem, faz uma doação, uhum, não é associada. Ela vai participar, sei lá, 1 ou 2 meses, uhum, e conviver com o pessoal daqui. Uhum. Se o pessoal. E aí, como. Eu também não sei ainda. Uhum. Mas, tipo, se o pessoal realmente não gostar daquela pessoa. Uhum. Ó, você pode ser um doador, mas associar pra votar aqui. Uhum. Se não chega, vem 50 pessoas, todo mundo se associa, tem maioria e fala. Ah, isso é verdade. Então, vem, uhum. quer fazer a doação, doa, participa Sim. das atividades. Uhum. Aí no mês seguinte, vai, quer fazer a doação de novo? Quero. Então, aí continua vindo. Isso aí é um esquema de associação temporária, né? Isso. O cara tipo, fica uns 2-3 meses como associado temporário, tipo, da maneira que eu vejo, nenhum problema dele poder votar, ter acesso à chave, quando se regularizar o esquema do Paulino, que mora aqui, né? E só que meio que, tipo, a gente reserva pra gente o direito de eventualmente não continuar, né? Não efetivar. Não efetivar, né? É, exatamente. O cara tem que passar por algum ritual de transição. Aham. Né? Uhum. É, eu acho uma ideia legal. Porque tipo, a gente aceita qualquer pessoa e a gente vai, tipo, entre aspas, monitorando, né? É, mas eu acho que a gente ainda tá na fase de Concordo. Precisar, né, sei lá, pelo menos 20, a gente tá com 11, então. Exatamente. Sei lá. É 20. É, beleza. Mas não dá, cara. Ó, eu quase fui cair numa fria com o cara de um ano e meio no meu curso. Vivia com o cara lá no curso um ano e meio. Confiar. Ser humano, o dia que eu peguei o cara na coelha que ele me levou em casa, à noite nesse dia o cara foi preso na Getúlio, que tinha ameaçado travesti. Nossa. Aí abriram a bolsa do cara, 50 pedras de crack, 2 kg de cocaína, Nossa, maconha. São Carlos agora ele. Eu no carro, tipo, 8 horas atrás com o cara no carro. Tiraram foto minha do curso, no curso passou muito rápido. Tiraram foto minha com o cara. Caralho. Nossa, por pouco. Ô Luiz, o que é o Hackerspace? Você falou não é uma empresa, tipo, é uma. Uhum. Qual a categoria que cai? Ah, sim, associação. Justamente, associação. Então todo mundo que entra como membro também é dono. Tá. É, então se a gente de fato tornar uma associação, então faz sentido, garoto, ter um pouco de crivo, né? Pra galera entrar, porque eles são juridicamente, eles têm um CNPJ, que é uma associação. Então a pessoa, ela entra, vira associado, ela juridicamente é dona de sei lá, tipo, 40 avos do... É por isso que eles têm um fundo grande lá, se qualquer um que entrar vai doar 50, 60 reais e vai ter direito ao que eles estão juntando faz um tempo já. Sim. Por isso que eles têm essa regra mais limitadora de entrada. Por exemplo, o garoto tem em caixa, assim, acho que 30 mil reais, tá ligado? Tipo, 30 mil reais é grana. Imagina se entra 50 pessoas, tipo, vota pra embolsar a grana e depois vai embora. É, tipo, sei lá. Será que nem o da Silva lá, foi ali pra dividir? Exatamente. Mas eles então são 100% democráticos. Tem uma diretoria no garoto, não é? Tem. É, mas é que aí, tipo, sim. É que a democracia, tipo, tem as suas regras, né? Não, mas pra você abrir uma associação, você precisa ter um estatuto, exatamente. Tem uma parte burocrática que justamente cuida desses cenários aí, né? Exatamente. Você tem que. Tem que ter uma coisa chata de falar, ó. Hoje vamos dividir. Tem que ter, né, tipo, ata da reunião, você tem que registrar essas coisas. Você tem que ter uma assembleia ordinária anual e você tem que postar essa data com 1-2 meses de antecedência, você tem que digitar essa ata, você tem que outorgar em cartório, né? Você tem que ter um contador para fazer parte da. Opa. E aí é. A gente tá falando das diversões de abrir uma associação, uma empresa, CNPJ de associação. As dores e prazeres. Oi? Pode ser uma empresa. Hã? Não, a gente não tem nada, cara. Entra aí, tá. Uma cadeira. Chega aí, cara, senta aí. É que talvez futuramente. O Hackerspace venha se tornar, assim, uma empresa. Mas não uma empresa para oferecer um serviço, uma empresa para ter lucro, mas para ter Esse base legal, obrigado. Porque a gente diz assim, ah, todo mundo tá pagando mensalidade, todo mundo é dono do Hackerspace. Não é, juridicamente eu sou o dono, porque tá na minha conta, o Paulino é dono, porque a casa tá na conta dele. No nome dele, saca? Então, aí pra juridicamente ser de todo mundo, tem que abrir uma associação, aí tem todas essas burocracias em volta, né? Idealmente é assim que deveria ser o Hackerspace. Mas na prática, não necessariamente. A gente tem os dois exemplos aí do Garou, que faz isso, né? Tem esses trabalhos, né? Mas é obrigado a ter presidente, é obrigado a ter secretário, é obrigado a ter um cara de financeiro. Eu acho que, por lei, os obrigados são esses três. Aí os outros o pessoal cria por vontade, sei lá, diretor de marketing, diretor de comunicação, diretor de hardware. Aí você inventa o que você quiser no papel. Mas eu acho que obrigatoriamente tem esses três papéis. Oi. Não tem algum advogado ou advogada no grupo? Não. Não, mas a gente tá longe pro futuro, a gente tá bem longe disso. A gente tá tentando fazer andar o esquema Mambembe e tá difícil. Né? Exato. Então, tipo, a gente não tem nem 20 associados ainda. Acho que não é hora de pensar em nada disso. Tá certo. Uhum. Mas então acho que a gente pode ir pro próximo ponto, né? Só resumindo pra vocês, só o Edson que pode chegar ao último ponto, não vou resumir tudo. Desculpa, gente, já tá dando. De boa. A gente estava discutindo sobre novos associados, né? Qual seria o processo de aceitar novos associados, né? Porque, tipo, pode vir uma pessoa que a gente não conhece, pode dar problema, então é melhor que a gente tenha algum controle. Só que atualmente, como a gente está começando, a gente precisa de dinheiro e a gente não tem tanto risco assim, né? Eu acho que é mais arriscado para quem está doando dinheiro. Né, pra pessoa, é mais arriscado a pessoa doar dinheiro e eu fugir com dinheiro do que a pessoa que doou fazer alguma coisa de ruim aqui, né? Aí o que a gente tá fazendo, a pessoa participou aqui, tem vontade, pagou os valores que a gente estabeleceu, vira associado. Acho que foi isso que é resumindo. Próximo. Vamos pro próximo. Eric, tem uma listinha de presença aqui, ó. Vou assinar aqui. Aí, já estão assinando, boa. Ah, então, cara, esse aqui é um ponto extremamente importante. Eu peço perdão pelo vacilo. Essa assembleia foi meio corrida, né? Tipo, não teve muita boa divulgação. Foi meio que uma data que pessoas não podiam, assim. Só o Mick que... No Dudu que você mandou lá, só ele que não... Ah, sim, sim. É, só o Mick falou que não podia, né? Sim, sim, só que... O que aconteceu? Outras pessoas se associaram depois disso, né? A gente teve 6 ou 7 votos naquele Doodle e hoje a gente tem 11, né? E mesmo assim, outras pessoas que não são associadas, por exemplo, o Eric, elas são bem-vindas, né? A participar da reunião. E a gente marcando com antecedência, tendo um calendário mais claro, a gente estimula essas pessoas a participarem e conhecerem mais. Que da maneira que eu vejo, isso aqui também, tipo, é um espaço legal para outras pessoas saberem um pouco mais do Hackerspace, entender como a gente toma as decisões, em que passo a gente está, né? E a ideia aqui é te decidir sobre próximas assembleias, né? Então acho que a primeira coisa é a gente definir granularidade, né? Quantas vezes a gente faz? Semanal, não, quinzenal, mensal, bimensal, trimestral, diária. Diária é bom. Fazer stand-up stand-up meeting, né, cara? Mas a gente vai votar tipo, só em 8 pra isso aí? Oi? A gente vai votar em 8 pra definir semanal. Cara, a gente vota agora e se o pessoal não curtir, a gente vota de novo. Tudo bem. A gente pode fazer isso aí, a gente vota na próxima reunião. E depois a gente vota as outras. Eu acho que a gente pode ter, por enquanto, mensal. Ou seja, a próxima fica no mês que vem. Uma em outubro. Uma em outubro. E se o pessoal falar, a gente quer mais, quer em outra data, a gente decide. E o que a gente pode fazer... Pode ser, tipo... Uma em outubro, perto do dia do pagamento aí. É dia 15 que Sim. A gente tinha falado pra próxima. É, fazer... Eu vou, pode falar. Perto de um mês, daqui a um mês. Hoje é dia 17. Eu acho que pode ser melhor no lugar de decidirmos só a próxima e depois decidirmos como a segunda granularidade, como você colocou. A gente já decidiu isso de uma vez e depois a gente só trocar se for o caso, sabe? Se o pessoal achar que não foi uma boa decisão, a gente... Uhum. Porque eu acho que se decidir de uma vez, por exemplo, qual vai ser mensal, digamos, toda a primeira, segunda do mês, por exemplo, uma coisa assim, fica algo mais... acho que mais objetivo, sabe? E é mais fácil do pessoal se organizar na agenda, porque senão o cara tem que lembrar de entrar no tudo e ver, e votar. O cara sabe que é na primeira, segunda não seja toda a primeira e segunda do mês, em particular. Porque algumas pessoas... tem pessoas que toda segunda de noite já tem uma coisa fixa pra fazer, então essa pessoa não poderia vir. Então se fosse alguma coisa tipo... todo dia 5, então um mês na segunda, outro mês na terça, alguma coisa tipo... acho que todo dia 5 poderia ser um pouco melhor. Uhum. É até mais fácil lembrar, de repente, é um número, né? Sim. Lembrando que novembro, dia 5, é a primeira e segunda do mês. Tá, aí eu abri aqui o calendário. Como pode isso? Né? Então a ideia seria até a próxima. Ah, tá, primeira segunda. Depois o dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro é uma segunda-feira. 16 de outubro. O que eu tava pensando é de rolar um doodle pra essa próxima, mas. Porque o problema dessa é que ficou meio corrido, não tinha associado, mas eu acho que nessa daria certo. Se eu criasse o Doodle hoje e colocasse uma data limite para segunda que vem, a gente teria umas 3 semanas de antecedência e a gente conseguiria envolver outros associados aí na decisão da data. O que... Por que o Mickey não pode hoje, por exemplo? É trabalho? É... não sei. Porque se for tipo, ah, o cara tá em outra cidade, é uma coisa que... daria pra ser segunda, né? Não, daria pra gente ter internet agora, né? Daria pra... se nossa. O problema for... o problema é localização, tempo ou conflito de agenda, né? Sim. Porque se for só a localização, a gente pode botar um streaming ali, né? Videoconferência, alguma coisa assim. Isso. Uhum. Eu acho válido você também. Às vezes o cara tá com frio, não quer sair de casa. Pois foi falado. Mas eu acho válido pra uma próxima a gente tentar fazer streaming. Não sei se a validade vai ser muito boa, mas acho que pode ser. Porque tem esse aspecto que a gente tá só em 8 aqui também, decidir a data do próximo. Talvez depois de um doido. Por menos que eu gosto de doodles, assim. Eu esqueço de entrar, eu esqueço de voltar. Sim. Eu também. Eu vejo o doodle, olha o link. Não, daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco a onda. Exato. Exatamente. E ainda esse aí teria algumas opções, né? Mas é algo perto de 15 de outubro, 16, alguma coisa assim, 16 a 20 de outubro, algum dia desse Doodle. Se eu fosse criar um Doodle, eu criaria ele de 16 a 22, que é de terça a segunda, né, que aí tem todas as opções. Porque se botar muita opção também no Doodle, vamos lá, 16 a 22. Isso, aí a galera decide, né? Eu acho que provavelmente vai ser mensal mesmo, né, quinzenal é muita coisa. Semanal é impossível e a cada 2 meses é muito longo. Então acho que semanal eu acho que dá pra chegar lá. Mas talvez pro começo não. Seria muito legal se fosse semanal. Eu acho que pode fazer. Mas aí já é tipo um sintoma de um hackerspace vivo. Pode fazer semanal no Doodle só. Faz o semanal no Doodle. Se bolar um dia que vai todo mundo. É que na maneira que eu vejo, tipo, se a gente tendo um regimento interno, tendo as coisas decididinhas, assim, não sei se vai precisar de semana, toda semana. Tomar muitas decisões vai acabar não precisando. E a gente já tem outras atividades que são semanais. Exatamente. O que tá rolando semanalmente aqui? Oi? O que já tá rolando semanalmente? Análise de malware, que era pra ser segunda. É, que a gente tá no horário. Aí a gente roubou eles. Só que eu não vou me sentir culpado porque. Porque o Fred não tá aqui. Exatamente, o cara que organiza não veio pra cá, então eu imagino que ele tem outras coisas pra fazer, além da assembleia e além da análise de malware. Ou melhor, onde estão essas informações? Na Wiki. Tá, então na Wiki estão lá. Estão desatualizadas? Sim, mas estão relativamente atualizadas. O calendário da ANAM também. Também tem? Sim. Tá. Até porque a gente tá precisando a gente se organizar. Hoje em dia, se a gente quiser marcar uma atividade nova aqui, tem que olhar nesse calendário da ANAM para não dar conflito, né? Sim, então, tem que ter umas regrinhas. Acaba que talvez tenha coisas que já tá no calendário lá e não tá no IG e tal. A minha mesmo eu esqueci de botar no IG. Eu acho que eu coloquei a sua no calendário só pra ver se não ia bater. Não, no calendário eu pus. Você colocou? Beleza. Porque eu queria reservar a sala. Foi no CryptoSank que eu fiz isso. CryptoSank, né, que teve isso. O Zé também. A gente precisa criar um documentinho dos passo a passo de como você criar uma nova atividade, né? Que seria. Como agendar um evento. Não tem nada a ver com a data da próxima assembleia, porque a gente já fechou isso, né? Já fechou. Ficou Doodle. 16 a 22. 16 a 22. Então vamos para essa pauta quente aí, que é sobre marcar atividades, né? Como que eu faço para marcar uma atividade? Acho que seria bom a gente criar uma página na Wiki detalhando esse. Então, algumas coisas nós somos obrigados a seguir, né? A primeira delas é em relação à quantidade de pessoas, né? Tipo, até 30 pessoas. Porque mas senão pode... Não dá pra prever. É. Se, tipo, 10 pessoas confirmam em alguma página e aparece 50. É, mais fácil... Exatamente. Talvez se você estipular, acomoda bem tantas pessoas, aí vá a seu risco. Tá? Eu acho que no Facebook tem como limitar a quantidade de pessoas que vão. Não, mas é pelo que ele falou, só pra deixar a pessoa ciente do tipo, era pra 30. Se você veio lá, você já, não... você já deu 30, exato, lá, você tá indo. Não espere que vai ser bem acomodado, só vai ficar complicado. E no caso do Facebook, se alguém for criar evento lá, fazer esse controle por lá, pode colocar umas 40 pessoas, porque nunca vem. Não. Nunca vem todas. Mas aí colocar esse limite pra não ter problemas aqui, né? Em relação ao espaço, tem que ser aqui, ninguém nunca fez em outro lugar. Pode ser em outro lugar. Até o Paulinho tava falando que pra coisas grandes ele tem. Eu tava no telefone nessa parte, mas ele falou que tem um espaço aqui embaixo, com 60 lugares. Na universidade, né? É, o Unicesumar, eu acho. Vixe, Maria. Eu acho, eu não lembro, pelo que eu lembro, posso estar falando até o nome errado. Dependendo da acomodação e do critério deles para marcar eventos, às vezes é interessante ter marcado. Por exemplo, no café, esse tipo de coisa. Foi do Open Space, né? Sim, foi. Marcar lá. Talvez. Sim, concordo. Eu tava listando o que é obrigado a fazer, né? Então a primeira tem que ter alguém com chave aqui, né? Como que eu posso saber quem tá com chave? Eu tô fazendo esse controle também lá naquele documento, né? Não. Aqui, ó. Essa coluna aqui que eu selecionei, não dá pra ver direito, é quem tem chave e quem não tem. Pelo menos quem eu sei que tem chave não tem. Então uma das pessoas que precisa estar lá. Eventualmente, quem for organizando atividade, tem coisa recorrente, eu vou fazendo chave. Né? Eu vou. Por enquanto, vai ter esse limite aí. O Hackspace tem alguma ideia de fazer eventos para cada dinheiro? Esse é o ponto 7 ou 8. A gente chega lá. Tá, então acabou a próxima assembleia, a gente tá falando sobre... alguém consegue ficar responsável por escrever uma página na Wiki com essas regrinhas? De como marcar uma atividade? Exatamente quais são as regrinhas. Tem que conversar comigo. Não. Eu digo quais são as regrinhas. Eu só não tenho tempo de eu fazer isso. Eu posso... Posso fazer? Você fica, beleza. Você anota aí, Zuard, que o Victor vai ficar responsável por escrever essa página. E a Wiki tá aberta, né? Então, tipo, é só você criar conta lá, você já pode editar. Não, beleza, mas dado que bater o seu feedback, né? Ah, você me pinga no Telegram que eu tô falando as coisas. Aí depois a gente. fala com o Paulino também e a gente fecha. E chega aí. Tá, então aí essa discussão do espaço atual, né? O Paulino estava aqui, falou um pouquinho mais sobre o Onami. Vou só recapitular então rapidamente o que é o Onami. O Onami, ele é meio que uma incubadora de ideias, de projetos. Você está voltando nesse assunto por causa dele? É porque eu queria que a gente discutisse internamente isso. Ah, tá, tá. Eu acho que tipo, foi explicado que é o Onami, mas a gente não chegou a decidir umas coisas. A bater o martelo se... Ah, tipo, a ideia é deixar claro os termos da parceria e todo mundo concordar com eles, né? Ah, tá, porque agora chegou, né? No... Ah, é, exatamente. No ponto da pauta aí, né? Uhum. Entendi. Porque a gente, no começo, adiantou aquilo pra ter o input do Paulinho. Entendi. Exatamente. E foi muito bom, né? Porque ele falou que algumas coisas mudaram e tudo mais, né? Então, na assembleia, né, na última assembleia, a gente estava na decisão do espaço, né? Então, só lembrando que esse espaço aqui, pelo menos atualmente, não é do Hackerspace, né? É o Onami, que é esse grupo, que é um incubador de ideias, de projetos e tudo mais, ele está cedendo de graça para a gente em troca de divulgação, né? Então, a gente vai organizar uma atividade tipo do café, bota o logo do Onami, fala rapidamente que é o Onami e boas. Aí, a gente também tem que usar o calendário deles, né? É só para não conflitar, né? Que o Onami também usa aqui. E a gente vê esse calendário, marca lá. Eles vê, pô, tem coisa do Hackerspace, não posso marcar. Ou a gente do Hackerspace vê, pô, nesse dia já tem coisa do Onami. Então, boas. E a regra é exatamente essa. Quem chegou primeiro tem o espaço garantido. Né? Aí eu peço para que ninguém abuse disso, né? Então, tipo, é meio que na boa fé essa regra. Tipo, ah, quero organizar uma atividade quinta que vem. Você vai lá, tá livre, marcou, todos felizes. Ah, tá, então... Só que aí a gente falou, beleza, vamos continuar no Onami por um tempo, só que não ficou claro nessa parte de... Pelo menos pra mim não ficou claro na última assembleia de que o espaço não é do Hackerspace e o espaço do Onami e o que a gente tá oferecendo em troca é divulgação, né? Tanto que tiveram alguns probleminhas relacionados a isso no grupo, até com o Onami, de atividades que não fizeram isso, né? Então você vai criar evento no Face, coloca o logozinho, o nome do Onami lá no meio, coloca na descrição. Na hora de começar a atividade, falar um pouco sobre o Onami. Aí a gente tem que conversar um pouquinho com eles, né? Porque tipo, que a gente vai falar do Onami? A contrapartida vai acontecer também? Por exemplo, o Onami vai fazer um evento e vai citar o Hackerspace? Não, a gente já tá ganhando espaço de graça. Não, só pra... se eles quiserem fazer isso, não vou achar. Eu acho que eles vão fazer isso porque o Onami é uma incubadora de ideias. O Hackerspace é uma delas. Saca? Então, tipo, eles vão falar, olha, o Onami tá dando certo, tem um Hackerspace, eles sei lá. Tá na apresentação deles. É, exatamente. Então eu acho que eles fazem. É. Talvez não em todas as atividades, né? Mas acho que rola isso sim. Se forem relevantes. É. Então tá sobre esses termos. Então, pelo menos como a gente está atualmente, é isso. Esse espaço que é do Onami e a gente tem uma parceria com o Onami não firmada no papel, por enquanto, de que a gente consegue utilizar esse espaço livremente, dada não ter esse conflito de agenda. Aí o Paulino também abriu uma outra forma, né? Então... Só expandindo, dando um pouco minha opinião sobre isso, eu não acho esse padrão muito legal, né? Porque eu acho que o Hackerspace, esse espaço tem que ser nosso, né? Tipo, tem que dar Hackerspace. Tipo, se o espaço é do Onami, pô, e aí? Não tem 100% de liberdade, né? Exatamente. Eu acho que faz sentido a decisão que foi tomada na última assembleia. A gente fica aqui temporariamente, se organiza a casa. A gente não tem dinheiro pra pagar um lugar pra gente ainda. Exatamente. A gente tem 11 associados e arrecada 600 por mês. A gente, exatamente. Neste exato momento a gente não tem. Não daria pra alugar nada, né, hoje. Exatamente. Chegaram algumas pessoas aí, então só falar a situação atual rapidão. Beleza, então a gente precisa de 1.100 conto por mês pra ter um espaço mínimo, assim, pra ter independência mínima, não é o ideal. Se a gente quiser um bagulho foda, tipo esse espaço aqui, só que nosso, a gente precisa de dobro, o triplo disso. A tendência aqui é 1.500 para um espaço melhorzinho. E o que, que a gente tem hoje? De pessoas que pagaram para mim, né, que sou tesoureiro, a gente tem R$650 por mês. Né, assumindo que as pessoas pagaram, vão pagar de forma recorrente. E são exatamente 11 associados. Né, isso dá em média R$58 por pessoa. E fazendo uma projeção, conversando com pessoas que têm interesse, pessoas que vieram e não pagaram, sei lá, a gente conseguiria algo em torno de R$1.000 por mês, que seria próximo daquele espaço mínimo. E como tesoureiro, conversando com as pessoas, estou relativamente otimista, então eu acho que a gente consegue, no próximo, no outro mês, chegar nessa viabilização mínima de espaço. E como o usuário levantou muito bem, se a gente quiser um espaço tipo, maior, quiser um espaço bem massa, a gente vai precisar de muito mais do que isso, né? R$2.000, R$3.000 por mês. Então, ter isso em mente também. Aí, no caso, acho que tem um número de aproximadamente 18 associados, né, nesse futuro aí. E atualmente a gente tem R$606 em conta, mas isso aí, beleza. Tá, então isso é só para dar uma base para a discussão do espaço atual. Que exatamente, atualmente a gente não tem grana para pagar o nosso espaço, então o Onami está sendo essencial para a gente vir aqui. Eu conversei com algumas pessoas, tipo, pô, a galera vê que o espaço tá meio desorganizado, mas vê as coisas acontecendo, tipo, só anima as pessoas, fala, pô, tá dando certo, tá indo pra frente o Hackerspace. Isso ajuda bastante, mesmo na nossa própria divulgação e pra encontrar novos associados. E beleza, então esse é o primeiro ponto, e o segundo é, foi como eu falei, E nesse esquema do. Nessa parceria do Onami, pessoalmente eu não me sinto tão confortável, né? Que o espaço não é nosso, as coisas não seriam nossas. Só que teve uma atualização que o Paulino falou pra gente, que a gente tem uma opção de conseguir alugar esse espaço. Tipo, a gente alugaria esse espaço aqui pelo Onami, pagaria, sei lá, tipo, em torno de R$400, R$500 por mês, com todas as contas, o que é menos do que aquele espaço mínimo que eu falei antes. Então permite que a gente guarde mais grana e tenha o nosso próprio espaço. Tipo, a gente pode dizer, não, aqui é o espaço a gente conseguiu uma sede Hackerspace. A gente não tá aqui porque o Onami tá incubando a gente, não sei o que lá. O Onami vai estar ajudando, vai estar incubando, mas a gente não é obrigado a botar o logo em todo lugar, fazer uma introdução deles. O calendário. Exato. O calendário vai ter que. Talvez a gente consiga essa sala só pra gente. Saca? Aí no caso o Onami seguiria o nosso calendário. Mas eu acho que a gente conseguiria manter esse mesmo esquema que é mancado com os caras que estão ajudando a gente. Mas isso fica pra frente, né? Então aí a minha questão é, alguém tem algo contra a parceria do Onami? Não tá claro alguma coisa? Quer opinar? Acho. Não? Ah, eu tenho um pouco de observações a dizer aí com relação ao que foi esse último mês aí, né? Então, a gente tava se encontrando, que nem a moça que chegou aqui, Edneia, falou, aonde vocês se encontram, onde vocês se organizam? É na internet, é no Telegram. Então a gente tinha um grupo, né, antes disso, lista de e-mail e tudo mais. Mas mais recentemente, dentro desse grupo de Telegram, começou um esforço maior de, né, se encontrar também presencialmente. Uhum. Aí teve reunião lá no Canzu, né, teve reunião no Colaqui, em vários lugares da cidade, tirando as atividades que todo mundo que está aqui toca também em outros lugares da cidade. Você faz coisa do Grupai na USP, na Federal e tudo mais. Então, a gente tem uma comunidade, né, nômade e independente. Então, tipo, qualquer coisa que a gente organiza fora daqui, a gente não tem que seguir as regras daqui. Uhum. Então, a gente pode fazer uma festa na praça, no Mercadão, na USP e tudo mais. parte desse grupo é o Paulinho, que tá com a gente também aí até hoje, que gosta dessa ideia do hackerspace. Ele ofereceu, até onde eu lembro, né, meio que pessoal, essa casa que era dos pais dele, né, e depois os pais deles mudaram e ele veio morar aqui e tal. Então a gente, durante esse último mês, a gente teve um espaço para fazer coisa e ver como que seria essa vida de ter um espaço, que era o objetivo final, que a gente não teve que batalhar tanto para chegar no objetivo final. Uhum. Só que essa coisa legal que a gente está montando é uma coisa legal, ponto. Então, pessoas e empresas e organizações, quando vem uma coisa legal, às vezes quer fazer parte e às vezes quer dar uma mijada no terreno e às vezes quer dar uma carimbada com o logo deles e com outras coisas assim. Então, né, a própria Edneia veio aqui, né, eu não peguei o começo da conversa, mas ela tentou, pelo menos a postura que eu interpretei disso, talvez esteja errado, tentou entender o que a gente fazia sobre o aspecto de uma empresa, uma ONG, alguma coisa, né? Uhum. E eu vejo coisas de hackerspace como se fossem um clube mesmo, tipo, caótico, sem muito compromisso com a sociedade, sem compromisso com lucro ou com nada do tipo, né? Porque parte das perguntas que a Edneia fez pra gente foi, vocês estão pensando na sociedade, vocês fariam isso num presídio, numa escola, não sei o quê, não, né? Enfim, eu acho que a galera que está no Telegram e tem esses interesses em comum, né, de coisas, de cultura hacker, de tecnologia ou de, né, cultura maker, chama do que quiser, está fazendo isso como um espaço de válvula de escape. Todo mundo já tem o seu emprego ou não, ou está estudando, ou outros compromissos, né? A parte chata da vida todo mundo já tem. A gente quer se encontrar num lugar para ter bons momentos juntos, descompromissado com independência. Então, eu tenho uma resistência a qualquer coisa que seja no sentido de botar um cercadinho na gente e falar, ó, hackerspace é parte disso ou é parte daquilo. Só que ao mesmo tempo, eu tenho, na experiência do ônibus, né, que é uma outra hackerspace que eu faço parte, uma parte de mim não liga e taca o foda-se. Quem quisesse, né, falar que criou o hackerspace ou que é dono do hackerspace, que fale, né? O Pedro, um dos integrantes do ônibus, ele tem uma frase lá que ele fala que todas as histórias do ônibus são verdade. Então, porque teve uma vez que a gente foi viajar para o Rio de Janeiro, num ponto do Rio Mais 20 lá, e um outro grupo lá, que era o Fora do Eixo, ia levar também um ônibus, e eles meio que criaram um cartaz e falaram assim, o ônibus do Fora do Eixo, não sei o que, e era o ônibus hacker, que não tinha nada a ver com Fora do Eixo. Aí a gente falou, ah, foda-se, né? Vai fazer o quê? Então, tem esse lado que pra mim não liga, que foda-se, todas as histórias são verdades. Se você quiser falar que o hackerspace é da Wanami, ou que esse espaço chama o Wanami Espaço, né? Foda-se, quem está dentro sabe o que está rolando e o que é a verdade e para que está sendo útil para cada um ali. Uhum. Então, só deixar isso, pode falar. É uma observação. Eu estive bem fora do ano, essa última semana. Quem é a Edneia? É uma mulher. Nossa. Que está aí. Ninguém aqui sabia também. É uma mulher empreendedora. Foi agora. Né? Mas aí só complementando assim. Gravando, depois você pode ouvir o começo. Mas só complementando, tipo, eu não me importo também por conta do título, não sei o que lá, mas eu me importaria, tipo, de não ser dono do espaço, né? Uhum. Acho que não é nem tanto pelo tipo, que nem, por exemplo, Fora do Eixo falou que o ônibus hacker era... Mas o pessoal do Fora do Eixo não pegou a direção do ônibus e levou para um lugar que vocês não queriam. Não, mas, saca? Levaram um monte de fotógrafo lá para tirar foto. Para tirar, né? Até aí, beleza, né? Mas desde que... Não tô falando que eu não gosto, né? Mas é preocupação, mas é... É assim, eu acho que a gente que tá no Telegram todo dia e faz parte do pessoal que tá criando a cultura desse grupo, a gente tem que impor a nossa cultura nos nossos eventos. Sim. Então, tipo, no evento de Okeno, eu explico o que está rolando, que aqui é o Hackerspace. Sim. Né? Tipo, aqui é onde está a galera do Hackerspace. É, beleza, precisa colocar o nome no cartaz? Põe o nome no cartaz. Mas, né, se alguém falar que o Onami organizou a atividade que eu tô tocando, mas né, ninguém, eu não mas vou gostar. Pra falar isso, né? Não, eu sei. Mas, às vezes tem... É mais coisa de sentimento mesmo, assim, né? Tipo, você vê alguém com fins comerciais e tal... tentar sequestrar sua comunidade, se apropriar e tal. Uhum. Eu acho que a gente, como a nossa comunidade, tem que saber impor limites quando achar que é certo e aceitar os trade-offs quando achar que é válido pra gente, que não tem dinheiro, não tem associado, não tem nada. Uhum. Cara, só complementando aqui, tá falando a parceria com a Nami, né? Então tem umas coisas que criaram um documento. Ah, e outra, tem o Lucas, o Paulino, é do Hackerspace também. Sim, temporariamente ele vai ficar meio afastado, mas a ideia é que no futuro ele seja. Do Hackerspace ele já não é? Não. Então, não? Foi uma das coisas que aconteceu lá no Onami. O pessoal do Onami pediu pra ele se afastar. A hora que você saiu, ele falou. Ele falou isso, pediu pra ele se afastar. Até ele se afastar do Hackerspace. Do Hackerspace. Ah, ele fica atualmente como representante do Onami no Hackerspace. Não, pessoa legal também. Sim, exatamente. Só que o próprio Paulino não parece estar muito feliz com essa decisão. Ele tá querendo, ele não só tá querendo, mas ele acha que 2-3 meses volta ao normal, ele consegue... assim, envolver. Porque qual que é o problema? Ele não falou isso, mas o que eu vejo que o pessoal do Onami viu como problema? Tudo que ele falou tá gravado aí. Pode ouvir pra não botar palavra na boca de ninguém. Boa. O que eu entendi é que o problema é que o Paulino era ao mesmo tempo membro do Onami e membro do Hackerspace, então tipo, ele tinha meio que conflito de interesse, exatamente. Então o Paulino vai ficar atualmente como representante do Onami, e assim que ele arrumar outra pessoa para fazer essa ponte, ele volta, ele se associa ao Hackerspace e volta como estava antes. O pessoal do Onami ainda não se pronunciou sobre a gente se reunir com ele. A gente não falando sobre isso. Então, parece que eles estão em autoconstrução, assim, mas a gente pode combinar um dia de ter essa conversa. Eu vejo com o Paulino. É que pra mim parece que as coisas, não sei o quanto essa reunião é necessária, porque o pessoal do Onami já colocou umas regras de parceria e tudo mais, a gente pode se basear. Eu vou ler aqui rapidamente, né? Não dá pra ler nada aí, só tá projetado porque tá projetado. Então, beleza. Então, a gente tem que divulgar o Onami, essa primeira sessão aqui, né, que foi o que a gente já falou. Então, essa é uma obrigação nossa. A segunda é que não pode beber nem fumar aqui. Parece que tá escrito Konami. Konami Code, né? A gente tem que entregar o espaço de forma limpa e organizada, né? Então, sujou o próprio pessoal que organizou, as pessoas que participaram, tem que limpar. E se o espaço estiver muito zoado, quem está como responsável é obrigado a pagar uma faxineira, né, para fazer o espaço, o que eu acho justo, né? Ainda mais por porque aqui é a casa do Paulino, faz mais sentido ainda. Então, eu acho que isso aí seria algo bom para ir no documento lá, né? Tipo, garantir que o espaço está limpo após a atividade e organizado. É, tem Deixa eu ver. Aí tem algumas coisas aqui que em relação a atividades com a gente eventualmente vai discutir sobre outras formas, né, de arrecadação de grana. E mais aqui o pessoal do Nami já diz que se você tiver lucro, atividade paga, tiver lucro, eles ficam com uma parte, né? Então, sob os termos que a gente está agora, tem isso. Mas até o momento a gente não tem nenhuma atividade paga. Se a gente precisar fazer uma atividade paga, a gente pode fazer fora do Unami. Mas está claro para eles que as nossas mensalidades de associado não é lucro. Sim, sim. Sim. Isso não. É, exatamente. As nossas associações, mensalidades não entram nesse 20%. É 20% a taxa. É. Do lucro, quanto, não do faturamento. Quanto colocaram isso? Esse ponto especificamente, quanto colocaram isso? Semana passada. Semana passada. Não, mas esse negócio do lucro. Do lucro já tinha. Isso é um ponto que talvez seja um ponto esquisito. Até agora, o que você falou, tudo estava muito equilibrado. Tipo, tá usando espaço, entregar limpo, beleza. Essa parte do lucro, esquisito. Não sei se está debatendo esse tipo de coisa agora ou não. Pode bater. Se você quiser falar mais alguma coisa. Não, eu só acho que os pontos que parecerem fora do que a gente está defendendo aqui dentro, do bom convívio em conjunto, só levantar e falar, isso aqui a gente queria conversar. Pronto, só isso. Porque o restante está ok. Não vai tirar do Hackerspace. Cara, pelo que eu conversei com o Paulino aqui, vamos supor, a gente do Hackerspace, a gente quer fazer um curso para arrecadar grana, certo? Vamos supor, alguém que manja de um assunto vai dar esse curso, sei lá, cobrar 50 conto por pessoa. Isso não entraria nos 20%, porque a grana fica no Hackerspace. Agora, isso que o Paulino me explicou e eu acho que é o que vale. Agora, se eu, Luiz, venho aqui e dou um curso e levo minha grana para casa, eu, Luiz, deixo 20% por ano. Saca? Ah, se outra empresa de curso, sei lá, Mosaic 31 que dá cursos, uma empresa aleatória, vem aqui dentro do Unami pra dar um curso, pago, 20% fica. Eu falei isso em relação aos 20%, porque no próprio documento deles, eles tiraram isso. Também tinha lá do tipo, uma empresa que cresceu dentro do Unami, tá dando lucro, tem que retornar. Sim. Então isso é uma coisa que eles mesmos tiraram no próprio estatuto deles. É. Então, talvez seja. É, tá em construção, eles também fizeram isso. Exato. Aí beleza, então tem esse aqui do financeiro, aí o projeto tem que ter espaço, aí eles mudaram aqui os valores. Mas esse tipo de coisa só vale legalmente se assinar um contrato, né? Tipo, então esse documento aqui pro Hackerspace legalmente não tá devendo nada, porque a gente não assinou nada. E o Hackerspace não existe. Mas até aqui eu acho ok, faz sentido. Eu falei, vamos supor que o Unami, mesmo se o Unami quiser ficar com os 20%, se a gente for fazer algo que eu acho que eles não vão querer, a gente acha outro espaço pra fazer isso sem problema. Saca? Beleza. E uma coisa aqui que eu acho preocupante é isso aqui. Caso ocorra algum conflito entre os parceiros, o Unami se resguarda o direito de interromper a parceria, né? Então, eu acho que faz sentido pro Unami... Né? Mas a qualquer momento o Unami pode despejar a gente, é claro, se o Unami achar que a gente fez bosta. Isso também, despejar do nada é estranho. Tem que falar, tudo bem, dá pelo menos 3 meses, 4 meses, entendeu? Não tá no documento. Exato. Mas aí, quando a gente for fechar uma parceria, se for da maneira que eu quero, escrever um documento, assina o Hackerspace, assina o Unami, se tiver, vai ter pelo menos 1-2 meses de aviso. Senão não faz sentido. Mas assim, esse aqui é o documento geral que eles estão, depois a gente vê. Então faz sentido esses pontos, né? E basicamente é isso da parceria. Não tem muita coisa. Eu acho que pra gente ter esse espaço aqui que é legal, bem localizado, de graça, acho que tudo que tá listado aqui tipo, é muito barato. Mas a gente tá falando de pagar aluguel também, né? Exato. Então, e o Paulinho falou que vai mudar algumas coisas se a gente, né? Sim. Entrar em outro contrato. Assim. Só que atualmente é assim que funciona. Atualmente a gente está nesse contrato de não pagar nada e viver dessas regras. Exato. Aí é meu ponto, alguém tem é consenso que a gente fica aqui mesmo? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É consenso? Alguém tem algum ponto contra? Então beleza, então a gente tem essas regras a seguir, vai ter um documento mais claro de todos os passos que a gente tem que fazer, vão ter mais coisas do que está nesse documento, porque Tem algumas limitações da casa, do aluguel e com a dona, que a gente tem que seguir, né? Mas nada de muita coisa diferente, assim. Nada relacionado a dinheiro. É mais algumas regras que nem, tipo, a partir das 11 horas não pode fazer tanto barulho. Cara, o Paulino mora aqui em cima, saca? Então, sim. Então é... Minha lei, né? Oi? Não é só a regra que é lei também. É. Exatamente. Lei municipal. Então tem alguma dessas coisas que tipo, a gente vai colocar pra frente, mas... acho que é isso aqui. As regras que estão escritas e as que não estão escritas é consenso, né? Justo. Então é isso aqui. Então a gente continua aqui. Aí o que a gente vai fazer com o tempo? Mas, então, nesses termos, esse espaço aqui é do Onami. Então, e o Hackerspace, a gente tem uma parceria com o Onami, que o Hackerspace pode usar o espaço livremente. É nesse termo que a gente está atualmente com o Onami. A ideia é que mais pra frente a gente consiga fechar essa parceria, tipo, da gente realmente pagar um aluguel, algo entre 400, 500, 500, 600 reais por mês, né? Que pra ter esse espaço nosso, aí a gente testa. Eu vou fazer comigo, quanto com fome. Então, mas eu acho que a gente pode deixar essa discussão mais pra frente, né? Quando tiver mais claro pro Onami também. Aí depois, o Paulino, a gente conversa pra saber as regras, tipo, quantidade de pessoas, horário, essas tipo de coisas, que a gente vai fazer um documento no Hackerspace pra galera for organizar, ler e seguir essas coisas. Beleza. Tipo, a única coisa que acontece no exato momento é aquele esquema lá do evento. Como a gente tem com o parceiro ali embaixo, 3, 4 quarteirões, a hora que vocês tiverem mais. Se for um mais evento pessoas, que vai lotar aqui, dá tanto preferência. Pode fazer, não precisa. Lá não precisa nem alugar, tá lá, pronto. Sim. Ah, legal. E aí é só conversar com ele, eu já te passo o contato. Na verdade, eu colocando você no grupo, já falo quem é as pessoas responsáveis para cada coisa, e aí você tem acesso ao Hackerspace e tem acesso às coisas. Beleza. E por enquanto a gente ainda vai fazer as carteirinhas de parceiros, mas todo mundo ganha, todos os associados ganharão. Não sei, aí vocês que se decidam como quer fazer, porque eu acho que é injusto dar para uma pessoa só, né? O Hackerspace não é uma pessoa só. Acho que faz sentido. Mas aí foi uma coisa que eu não toquei ainda, né? Que você trouxe agora e não absorvi ainda. Conanto tem esquemas de parcerias com outras empresas, tipo, dá uns exemplos aí, o Paulino. Come to Burgers. Nova marca, Come to Burger, Cacau Café, o Inova. Ixi, tem Garapé Eventos, o Argumenta E. Aí o pessoal do Onami tem desconto. 18. Tem 15, 18, tem desconto nessas empresas e como a gente é parceiro do Onami, como o próprio Paulino falou, a gente também recebe, né? Aí a gente depois organiza internamente como a gente distribui esses benefícios pra galera. Talvez no primeiro momento até seja algo legal pra atrair novos associados. Mas beleza. Então eu acho que desse ponto aqui do espaço atual já fechou o rolê, a gente pode continuar. Bom, de mim precisa de uma coisa, eu vou assar a torta. É isso aí, vai comer, cara. Vai comer. Beleza. Então é isso, o espaço atual. Agora vem exatamente o ponto que o Zuard trouxe em relação ao futuro, né? A gente naquele esquema de R$1.100 por mês. A gente fica bem apertado. O Hackerspace anda, mas a gente fica bem apertado. A gente consegue guardar grana, que é uma coisa boa, só que é só R$300 por mês, né? R$300 por mês é muito pouco. Vamos supor que a gente, sei lá, queira comprar um outro projetor melhor do que esse, né? Que sei lá, deve ficar algo em torno de R$800. Então como a gente consegue conciliar essas coisas? A gente não consegue guardar grana. Então a ideia desse ponto é a gente conversar rapidamente sobre o futuro do Hackerspace, onde a gente quer chegar e bem superficialmente como a gente quer chegar, né? O Zuard, se quiser puxar aquele ponto que você trouxe antes? Ponto que eu trouxe antes de... Da arrecadação, alugar a casa. Agora aumentar a arrecadação, você fala fazer outra casa algumas que você atividades. Oi? Não, eu só... É que quando ele mostrou lá que R$1.100 por mês daria para ter independência, eu achei que ainda é muito pouco, R$1.100 por mês, né? Pra gente ter alugar uma casa aí de 1.500 já não dá, entendeu? Então, eu não sei quanto no futuro tá disso, ou que nem o Luiz falou que antes da gente ter essa parceria com a Unami, os planos que eles que eles estavam tentando seguir era aos moldes da fundação do Garoa, que foi juntar bastante dinheiro no começo para ter o suficiente para pagar 3 meses de aluguel, alguma coisa assim, e aí já começar independente desde o zero. E eu acho que, independente da gente ter feito a parceria, essa ideia, esse objetivo é um objetivo legal de ter. Tentar ter uma meta de juntar R$5.000, sei lá, R$6.000, algum X que a gente não sabe quanto que é, que daria, né, um cenário legal. O que seria o mundo ideal pra gente? A gente tá numa casa legal, com uma garagem grande, né, com, sei lá, com quintal, churrasqueira, alguma coisa assim. Então, qual que é esse primeiro objetivo? Então vamos falar, é R$8.000, tem que juntar, é R$10.000. Tá, como que a gente faz conseguir? Vai fazer uma campanha de crowdfunding, faz alguma coisa para ter esse empurrão inicial. E aí depois, e aí, sei lá, você fez uma campanha de crowdfunding, conseguiu R$8.000, R$10.000. Depois disso, o que, que a gente tem objetivo em termos de tamanho do grupo, né? Com 20 pessoas dá para continuar fazer esse negócio andando, com, né? É menos, é mais? É tudo uma questão de, se for 20 pagando 100 conto é uma coisa, se for 30 pagando 10 conto é outra coisa. Então, um assunto que foi levantado mais cedo foi essa parte de que o primeiro mês com 11 pessoas a R$40, R$70 está parecendo uma mensalidade baixa. Então, nesse tema de planejamento do futuro, aumentar associados é uma coisa que eu acho que não tem dúvida. Fazer algum esforço de arrecadação, né, inicial, seja uma festa, seja um crowdfunding ou qualquer coisa, é legal também. E pensar em aumentar a mensalidade. Pode não ser curto prazo, mas vai chegar essa discussão também. Um negócio que pode, eu acho que, tipo, se a gente botar um objetivo desse de pegar lá, sei lá, 8 contas assim, é se a gente não vai ter que pagar R$600 por aí, sabe? Mas isso não é lucro. Não, dos 20% lá. Acho que calma. Na rolícula, 20% da Unami é pessoa física. A gente vai gastar esses 8 contos com a gente. A gente não vai tirar. Certo. Pro labore, sei lá. É que um exemplo de grana é o Garoa, né? Que eles estão com algo entre R$30 e R$40 mil de caixa atualmente. Porque a ideia deles é comprar a sede que eles estão. Né? Tipo, então eles têm um faturamento alto, né? Pra chegar a R$30, R$40 mil, o André teve um esforço aí. Só que não vai sair do hackerspace, né? A galera não leva pra casa o dinheiro. A ideia é ficar lá mesmo. Então, aqui, ó. Posso dar uma ideia? Opa, manda. Você conhece o Assembly? Conhece? Conhece o Assembly? Assembly? Assembly. Não, Assembly, sim, Assembly. Isso, aqui tem os grupos de Kendo, de dança, coisa bonita, sabe? Uhum. Esse watchdog. Tem uma sede lá perto do Carrefour, e é um grupo, em algum sentido, como esse, que o pessoal vai lá, se associa e faz as atividades deles. Se quiser fazer o Origami, por exemplo, você vai lá no sala de Magic Origami, ou se quiser jogar um jogo, você vai lá e joga. Mas, assim como aqui, eles têm uns gastos de material, de energia, de aluguel, etc. Apesar disso, a mensalidade é uns R$5 por mês, sabe? É bem baixo. A maior parte do dinheiro deles, eles ganham com eventos. E eu acho que é o... E assim, não, eles não fazem muitos eventos apesar disso. Eu tenho o Matsuri, que é uma vez por ano e dá bastante coisa. Ah, é bem grande, grande, bem grande. Não, o Matsuri é bem grande, mas é uma vez por ano. É, e de vez em quando, algum grupo ou outro faz algum tipo. Ah, vamos fazer yakisoba pra. Pizzada. É, esse tipo de coisa. É, e assim, eu acho que é um modelo interessante, sabe? Se o pessoal conseguir fazer alguns eventos pra arrecadar dinheiro, eu acho que seria. Porque, não sei se. Eu gosto de eventos pra arrecadar dinheiro. Se aumentar a mensalidade, não sei se você quer mensalidade de R$70, é isso? É, tá de 40 a 70. Então, muitas pessoas eu acho que não entrariam somente por ser um pessoal, sabe? É muito estudante, que não tem, estudante, tem condição de pagar muito mais do que isso. Na verdade, muitos não pagariam nem isso, sabe? É. Até porque eu tô começando agora, não tem tanto atrativo assim. Não é como você chegar aqui e vai ter robôs e o que você quiser fazer. Impressora 3D. Impressora 3D. Acho que faz sentido. Cara, eu acho que a gente está pulando a pauta, mas tem tudo a ver. É, a minha opinião pessoal é que, pelo menos, a arrecadação mínima assim, para manter o espaço de aluguel, esse tipo de coisa, os associados têm que manter. Né? Porque senão a gente vai ficar preso de todo mês ter que organizar eventos, senão a Hackerspace acaba. Saca? Aí você pega em época de prova que a galera, os estudantes não estão podendo tanto ajudar, aí você pega alguns casos assim, e aí no mês você não consegue fazer o evento, não consegue arrecadar grana e aí você acaba levando prejuízo. Não, tem que ser bem organizado. Não é assim, vamos fazer um evento neste mês para pagar do mês que vem. Como eu dei exemplo do Assembly, eles fazem um evento grande no. Mas não precisa ser assim exatamente, mas no caso deles, fazem um evento grande. Consegue bastante dinheiro e dá para bastante tempo. De vez em quando tem que fazer um outro evento também para fazer uma viagem vai gastar mais dinheiro, por exemplo. Mas, no geral, não sei, se você organizar bem, eu acho que não precisa ficar esperando com isso. Sim, eu concordo. A minha preocupação é a gente depender disso, né? Acho bem legal fazer eventos assim, pontuais. Né? Tipo, a pessoa tá animada de organizar evento assim. Pra... É o próprio o CryptoSan que eles estão querendo fazer uma vez por mês, né? Daria pra fazer uma vez por ano uma super festa mesmo. Sim, sim. Assim. Com certeza. Né? Ou um evento grande, que nem o Caipira aí, que você tá com a camiseta. Né? É só que. Assim, então, foi barato, vocês devem ter tido até prejuízo, né? Mas imagina uma coisa do nível do caipira. Você traz gente. Você consegue cobrar mais de R$70 em dias. Sim, né? Tipo, eu paguei com gosto aqueles R$70. Tipo, a grade da palestra lá, tipo, dois dias de evento, né? Tinha bastante coisa. Acabou. E eu tava com dinheiro, então. Acabou. Pra mim, pessoalmente, valendo, mas. É que depende do quanto de lucro você quer ter, né? Lucro não, né? Tipo, quanto você quer. Lucro, quanto quanto você quer que dê, né? Quanto você quer levantar, hein? Mas se. É que evento dá trabalho de organizar. Evento... Cara, foram seis. Teria que achar um balanço igual o Assembly. Ver como que são os eventos menores deles. Se, né, tipo, às vezes, né, fazer um yakisoba, uma pizza, alguma coisa assim. É um negócio que é foda porque depende de mobilizar a galera. Né? Tipo, a ideia é boa, mas quem vai fazer? Entendeu? Mas assim, o que. Desculpa te interromper. O que eu acho que é interessante é que, por exemplo, no caso da Sembi. Tem um grupo grande que é meio que um aglutinador, sabe? Mas nesse grupo grande tem mais grupos pequenos. Então tem, por exemplo, o grupo de Go, que é a pessoa que vai jogar Go, tem um grupo de origami que vai fazer origami, um grupo de dança que vai lá dançar, etc. Então, cada grupo pode acabar fazendo uma coisa, sabe? Então, por exemplo, no Matsuri, o pessoal do grupo de Go vai lá ensinar o grupo pro pessoal. Isso não, você não vai ganhar dinheiro com isso, porque o pessoal não paga pra aprender Go. Assim. Mas atrai pessoas, então ajuda de uma forma, sabe? Então, eu não sei se poderia fazer se, assim, aqui também, mas como já mencionaram, tem um grupo de segurança, né? Tem, não sei se tem outros grupos também. Talvez pudesse ter uma coisa desse tipo, uma coisa mais federada, no sentido. Da maneira que eu vejo, o pai dentro do Hackerspace tem um espaço de recreação, assim. Então, se eu me visse obrigado a estar sempre organizando eventos, tipo, pra mim ia perder um pouco da graça da recreação. Saca? Mas foi o que eu falei, tipo, a chave tá no obrigado, né? Sim. Tipo, se a gente conseguir uma grana boa com o associado e a gente fizer esses eventos pra somar o que a gente recebe, eu acho extremamente pago. Mas eu acho que algumas iniciativas, tipo, de levantar a caixa, uhum, às vezes é que nem a, principalmente agora que a gente tá começando, uhum, né, é um negócio que, ou né, algum esforço pontual de achar, uhum, mais associado. Sim. Ou de fazer uma festa mesmo para levantar fundo, ou fazer um crowdfunding, ou fazer um Patreon ou qualquer coisa que o cara dá grana, né, recorrente e recebe alguma recompensa que não é a chave do lugar ou o direito de voto, nada, né, que nem ele falou, adesivo ou alguma coisa assim, camiseta. Então vocês não divulgam os eventos, desculpa, os eventos daqui de hoje, por exemplo, as filmagens ficam disponíveis aonde? Eu tento documentar. O dojo que eu fiz de Okemon aí sexta-feira tá no YouTube. Tá no screen share da minha máquina e tudo mais. Então, seria uma forma de conteúdo só pra servir de incentivo pra alguém colocar dinheiro aqui, sabe? Ah, tem acesso ao que é feito aqui dentro, esporadicamente, não sei qual a frequência. Tem acesso ao webcam, né? Brother, cara. Não, mas eu gosto de adesivo, essas coisas assim. Eu não sei quanto que tipo, os outros hackerspace conseguem levantar grana com esse tipo de iniciativa, camiseta, adesivo e tal. Você que eu já comprei camiseta do Garou e do Raul. E adesivo do Garou e do Raul. Uhum. E do salto lá. Não, esse eu não comprei. Mas eu já fui em evento e paguei na pizza, essas coisas. Uhum. Então, as outras pessoas estão fazendo coisas de tipo vender camiseta, vender adesivo. Não sei se dá uma contribuição grande, mas é uma contribuição. Então, tipo, deixar claro que a gente aceita a doação, é um, sim, negócio legal, não vamos contar com o dinheiro da doação, mas, pô, não custa, né? Se tem gente que curtiu o screen share de um dojo, ou a filmagem daquele evento de café, ou o cara simplesmente tá na lista e tá querendo, tá participando, só que tá longe, né? Que nem, né, tem gente lá na lista do Telegram que tá fora do Brasil, né? O cara tá. Ah, o caso do Heitor. Assim, não sei o quanto seria possível fazer isso aí que você falou, por exemplo. Porque, tipo, falando daquela atividade do Mauro de segunda-feira, é um negócio que não é nem perto do dojo, por exemplo. É muito mais desorganizado e é, tipo, quem aparecer com coisa aí pra mostrar, mostra. E é muito mais uma conversa, assim, pra entusiasta do que, tipo, uma aula, assim. Não, eu não quis dizer que o que é feito aqui deveria ser divulgado, mas como forma de arrecadação, não, quem promove um workshop desse faria, por exemplo, uma outra parte justamente pra você vender, entendeu? Pra o patrão, sim, receber antes, só isso. Não, sim, é o que eu tô dizendo, tipo, só talvez pensar em outro jeito de como, tipo, como mostrar o que a gente tá criando. Tipo, além de, tipo, só botar coisa no YouTube. Pode ser também. Que essas coisas de Patreon, muitas delas funcionam assim. Às, sim, vezes o cara recebe uma newsletter e já tá feliz. Uhum. Uhum. E tem uns projetos que não recebe nada e recebe grana, tá ligado? Sim. Às vezes, então, mas aí depende de uma campanha, né? É. Fala assim, ó, galera, tá rolando um negócio massa em São Carlos, né? A gente já fez isso e aquilo. Exato. A gente gasta mais ou menos 3 mil por mês, ajuda a gente aí, você compra a ideia e tal. Sim, aí beleza, a gente discutiu bastante agora sobre forma de arrecadar, né? A gente tem um outro ponto relacionado sobre isso, acho que é... Não era esse aqui, ó, meio de arrecadação de verba. Ah, tá. O planejamento futuro era mais pra gente sonhar. Tipo, vamos supor que a gente conseguiu essa grana. Cara, o que a gente vai fazer com essa grana? O que a gente vai fazer? Exatamente. Vamos supor que a gente conseguiu os 3 mil reais por mês que o Fabrício falou, seja associado, seja evento. Cara, o que, que a gente quer pro Hackerspace? Drones. Sim, com certeza. Ah, uma casa, sei lá, um gramado, cara. Com asqueira. Então, aquela lá de R$900 é nesse esquema aí. Tem jardim na frente, tem espaço pro churrasco. Se tiver um mesmo meio. Eu já defenderia gastar com maquinário para as pessoas ficarem interessadas em poder usar isso daí. Eu acho válido. Então, mas também. É que antes do equipamento eu vejo espaço, né? Tipo, eu vejo que nós. Antes eu botar o equipamento. Exatamente. Eu vejo que. Da maneira que eu vejo, né? Não sei se as pessoas compartilham, eu vejo a temporada aqui no a nossa estadia aqui no Onami como temporária, né? Tipo, a gente está aqui para levantar, o espaço atrai muita gente. Só que se a gente for pensar daqui 1-2 anos, eu não gostaria que continuássemos aqui. Não, faz sentido. Não porque a Hackerspace acabou, mas a gente tem o nosso próprio espaço com jardim nosso, tá ligado? Com tudo que a gente sonhar. Armário, né? Mesa, essas coisas são legais. Exatamente. E se você for parar pra pensar em custo, assim, pra conseguir mobília, é extremamente mais barato do que você conseguir um espaço, né? Talvez não pensar, tipo, assim, pegar mais a mobília, essas coisas que você falou, como custos além do espaço. Ah, não, não. Ah, espaço, sim, sim. Que já, não seria, legal, que já não seria, por exemplo, coisas para chamar a galera, tipo, drone, por exemplo. Uhum, sim. Então, eu acho que, tipo, o pessoal concorda de que a gente tem que tentar arrecadar grana, principalmente fixa, pra gente conseguir um espaço melhor e gastar com infraestrutura legal, né? Comprar, sei lá, uma cortadora laser, com certeza. Comprar impressora 3D, tipo, todos os sonhos mais selvagens aí de hardware da galera. É, e até mesmo se pensar em IoT, né? Comprar plaquinhas, Arduino, comprar circuito integrado, um monte de coisa divertida aí, né? Pra galera brincar. Hã? Comprar um tanque de 100 litros pra fazer uma cerveja. É. Sim, sim. Eu falei investir. Dá dinheiro, né, cara? Não, não é pra dar dinheiro. É pra gente fazer, né? Tipo, fazer do jeito que a gente gosta. É o último agradável. Quando eu fui, nós começamos no Garoa, eu comprei uma garrafa de cerveja deles. Você acha que o pessoal fez pelo dinheiro? Fez pra se divertir, aí eventualmente entra grana também. Então a ideia é esse Hackerspace dos sonhos aí, com um espaço grande, legal e tal, pode até ter, deixa um quarto lá para ser uma espécie de Airbnb e trazer uns gringos aí para passar uma semana aí, umas coisas para trocar a experiência com galera mais foda que a gente, aí é legal também. Acho que faz sentido, cara. Ser um couchsurfing que você, né, tipo, traz uns malucos aí, né, tipo, que quer vir pro Brasil e passar uma semana no Hackerspace, né? Porque a galera já tem Hackerspace pelo mundo inteiro. Então, a galera, quando vai em outro país, às vezes tem essa curiosidade de conhecer o Hackerspace da cidade. Então, ter um lugar que é meio ponto turístico de São Carlos é legal. Independente do cara dormir no Hackerspace ou não, mas, né, tipo, ficar a bandeira de que aquilo lá é um ponto turístico da cidade. Então, é legal. Ninguém vai ter um sonho que pra se realizar no Hackerspace? Acho que ele tem robô, né? Hã? Acho que ele tem robô, né? Robô? Robô. Robô? É robô, né? Robô. Então a gente monta um com um tendo. Já monta um aspirador, né? Que já faz duas coisas, né? Robô aspirador. É. Ah, vai junto os dois, foi um robô drone já. Nossa. E aspirador. Mas... De segurança já. Mas beleza, então. Alguém mais quer falar sobre o futuro do Hackerspace? Não? Beleza. Então, eu queria falar exatamente aqui, tipo, quanto seria o ideal, aquele espaço mais ou menos que o usuário estava falando, seria isso aqui mais ou menos. É como você falou, uma casa ali. É, Aí você falou um pouquinho mais, né? Tipo, é, tá, tá nominal no 7.500, mas uhum. tipo, essas coisas, aluguel você, você chora, uhum. desconto, né? Aí seria, tipo, ao invés de 2.200, 2.500 por mês. Então, esse aqui no futuro seria o valor que a gente queria, gostaria de alcançar para ter essas coisas. Aí só o contraponto aqui, né? É que se a gente for pegar esse valor de 2.560 aí, né? E for só com mensalidade. Para manter as mensalidades em R$50, a gente precisaria entre 40 e 50 associados. É, é, se a gente tem esse negócio de 40 e 50 associados, eu não acho que vão ser 40 e 50 associados em São Carlos, a gente não consegue isso. Oh, aí teria que abrir para algum esquema online, sim. essas coisas que eles vão. Por que não consegue São Carlos? Por quê? Oi? Por que não consegue? É porque o Garoa de São Paulo, 12 milhões de habitantes, tem um pouco mais de 40. Porque eu não acho que vai ter 40 pessoas que frequentem espaço, cara. Gente com muito mais estrutura que a gente não tem isso. É, tipo, sei lá. Deixa eu pensar aqui. O Wikilab aqui. Galera, né, que participa de um negócio que é comercial, coworking, não sei o que, eles não têm 40 residentes lá, sabe? Acho que o novo também não tem, entendeu? É, então, tipo, 40, 50 pagantes. Os cara, né, se der pra pegar 30 do Japão, daí beleza, a gente pega 20 daqui de São Carlos, tá aqui do Japão. Né, faz uma campanha pra mim que, né, o cara se sente parte daquilo mesmo à distância, seria legal e mais fácil de extrapolar esse lock aí. É, não tem limite, né? Tem limite, porque a gente tem um limite físico do espaço também. Sim. Mas é só, a ideia era ter esse contraponto e ir embora pro... É, 40, 50 associados aqui ativos que estão tocando atividade, não tem nem agenda. Porque sim. a agenda, tipo, é, horário nobre daqui é à noite. Uhum. Né, tipo, eu acho difícil alguém... Né, tipo, fazer uma atividade à tarde ou de manhã. À tarde até vai, fim de semana e tal. Aí de manhã, quem que viria aqui segunda-feira de manhã pra ter uma aula de solda, sei lá, uma coisa. É, então, o nosso espaço de agenda já é limitado. Então, sei lá, vamos supor que a gente consiga fazer atividade todo dia da semana. À noite, no horário nobre. É, a gente vai conseguir colocar aqui, né, tipo, 10 pessoas por dia. Assim, uhum. E essas coisas têm intersecção. Sim. Então começa a crescer mais de 20, 30, aí já tem que ir lá pro espaço do cara. Ainda bem que tem esse espaço aí, 360 cadeiras. Mas aí nesse esquema, tipo, a gente pensando no espaço de 1.100, se a gente tiver muita sorte, talvez a gente consiga, né, tipo, mais de uma sala, né? Manter uma agenda. É, eu acho que é mais difícil você preencher a agenda do que encontrar o espaço, mas idealmente ter tipo dois espaços, dois ou três espaços diferentes, dá pra ter duas, três atividades ao mesmo tempo. Mas se for pra sonhar, assim, seria. Até pra ter um espaço que não tá tendo atividade nenhuma. Só exatamente. A galera quer ficar lá, né, tipo, hackeando, né? Sim. Vivendo, então, tipo, se aproveitando de maquinário ou da cabeça da galera que tá lá. É, o Garoto é meio caótico, mas acho que eles conseguiram algo parecido com isso, né? Acho que eles têm uma sala, mais ou menos desse tamanho, que acontece as atividades, do lado tem a parte com os eletrônicos, do outro lado tem a cozinha, exatamente. Tem o rolê do Pebolim lá também. O Garoto, a mensalidade seria de quanto? De 70 e 110, algo do tipo. É caro. Mas é porque eu tô pensando, por exemplo, aqui já tem outros grupos, né? Tem o grupo A, por exemplo. Uhum. Se nós dissermos que o grupo A está também associado a uma experiência, e se o grupo A começar a fazer algo mais, por exemplo, um dos jogos semanal, não semanal, mas uhum. um mensal, por exemplo, coisa do tipo, uhum. Se as pessoas forem começar a se associar mais ao grupo A, por exemplo, eu acho que, assim, não só com o grupo A, estou usando isso como exemplo, mas talvez uhum. eu pudesse conseguir mais membros, né? Sim, é meio que o meu objetivo de estar organizando o Hackerspace é nessa linha. Acho que eu também sou um organizador do Grupo I, né? Aí a gente tá vendo formas de trazer as atividades pra cá. É que dá É que como eu sou um dos organizadores do grupo, eu tô com as mãos cheias já com o Hackerspace e eu não consigo fazer isso. Aí se alguns outros membros também estão atolados com outras coisas, a gente não conseguiu fazer ainda essa migração. A gente tá tocando umas coisas na USP ainda, porque a gente já tinha feito isso anteriormente. Mas eu acho que a ideia é exatamente isso, trazer o grupo A e outros grupos para cá. Aqui eu acho interessante que na USP, por exemplo, tem vários grupos de extensão e relacionados a coisas de tecnologia, que talvez tenha interesse a se associar a isso mesmo. Sim. Ah, tem galera aqui do Ganesh, né, lá da USP, tem o pessoal do Pombo, da UFSCar também. Foi no sábado, tinha uma galera do FOG também lá. Foi no sábado? Foi na sexta que a gente foi no Podrão? Boa, né? É, foi no sábado. Tem... Só o FOG, eu acho que não é mais 40 pessoas, né? É, exatamente, então a gente viu algumas poucas pessoas do FOG lá, né? O FOG é aquele de jogos, né? Isso, isso. Mas então eu acho que aos passos curtos, assim, a gente tá conseguindo chegar nessa galera. E muito sem querer a gente tá conseguindo chegar nessa galera. Mas eu acho que sim, é bom estar junto desse pessoal. Ah, cara, mas eu acho que a gente podia, tipo, só com a galera que eu conheço do Pongo e do próprio grupo A, já tem muito grupo da Federal, tipo, meio que unido aqui. Com certeza. O grupo de IoT, o próprio grupo da Maratona lá também. Uhum. Que isso é a galera que não, tipo... Não realmente entrou no Hackerspace, mas tipo, tem vários membros de lá que estão aqui, então. Sabe? Sim, sim. Beleza. Então vamos pro próximo ponto do código de conduta. O Daniel não tá aqui, mas ele pediu para que fosse inserida a discussão, né? Da criação do código de conduta do Hackerspace, né? A ideia do código de conduta é ter um conjunto de regras e diretrizes para garantir um espaço inclusivo para todo mundo que venha participar, né? A gente estava discutindo isso no sábado, né Zuard, depois do Crypto Samba. Aham, uhum, a gente tocou em alguns desses pontos aí. Tá, então eu vou citar alguns exemplos que eu vi aqui no Hackerspace, sem citar nomes, né? Mas uma das primeiras coisas que eu vi aqui é que algumas pessoas têm uma brincadeira com... É que tipo, o pessoal do Pombo tem uma zoeira com o pessoal do Ganesh, né? Tipo, que pelo que eu vi, umas pessoas falam, não, o Ganesh é uma bosta, o cara do Ganesh, ele é um merda, não sei o que lá. E eu entendo que tipo, eles têm essa piada interna, eles têm essa dinâmica que os grupos, as pessoas são amigas, saca? Eles não se odeiam, tipo, é meio que piada interna deles. Só que pra quem tá de fora, você vê uma pessoa tipo, xingando um outro grupo, uma outra pessoa assim, não é, pega mal, exatamente. Eu acho bem feio também esse negócio e não compacto com você. Eu entendo. Uhum. Tipo, não, também não é qualquer cara do Ganesh que é zoado assim, tipo, são um, dois caras. Uhum. Sim. Mas acho bem. Acho que deve ser cortado. É, o pessoal do. É, exatamente, não é a galera zoando o Ganesh. São dois amigos. Tipo, tem esse tipo de amizade que um tá zoando o outro e vice-versa. Mas fica feio porque tá com o nome do grupo, né? Tipo, Os caras não usam os outros, sabe? Exatamente. E tá acontecendo no Hackerspace. Sim. Ah, se o cara chamou o outro pra ir na casa dele pra sei lá, assistir um filme, os dois ficam se zoando, beleza, cara. Então. À vontade. Só que aqui no Hackerspace a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, a ideia do código de conduta é traçar algumas regras, assim, pra tentar criar um ambiente desse. E isso faz diferença, né? Uma das pessoas que veio no encontro do CryptoSanka no sábado tava falando que ele foi no Garoa, né? Pela primeira vez que ele foi lá no Garoa, essa pessoa tinha passado na Unicamp e tava conversando com o resto do pessoal do Garoa. Eu não sei como chegou nesse ponto, mas essa pessoa que passou na Unicamp não era o curso certo, não tava querendo ir muito. Aí teve alguma pessoa que estava no Garoa, não sei se era associado do Garoa, mas a pessoa estava lá no Garoa, ela falou, Porque você não quer ir pra um canto porque você é mauricinho, não tem coragem de morar sozinho, saca? Tipo, saca? É, respeito, né? Nossa, pensa de graça. Exatamente. Exatamente. E foi direto, e essa é uma das partes importantes que eu acho. Foi direto uma pessoa, tipo, você é o mauricinho, saca? Tipo... É, você não tá na sua casa, né? Cara, dizer, agredir alguém por causa de que ele faz alguma coisa, tudo bem, mas por causa que você sabe de grafa. Então. Não faz sentido, tipo, você não quer ir na Unicamp, então você é um mauricinho. Eu não sei como chegou nisso, cara. Eu não sei como chegou nisso, mas o ponto é que chegou e foi dentro do Hackerspace. E cara, a primeira vez que a gente foi falar sobre o Hackerspace com essa pessoa que foi chamada de Mauricinho, a primeira coisa que ele lembrou foi isso, saca? Acho que aconteceu isso já há alguns meses ou alguns anos, e essa foi a impressão que ficou dele do Hackerspace. E cara, ele veio aqui, a gente conversou com ele de boa e ele ficou muito animado. Que ele veio aqui, ninguém tava julgando ele, a gente não foi perfeito o encontro, né? Mas a gente conseguiu acolher melhor essa pessoa e ele parecia estar muito animado com a ideia, muito animado com as pessoas, né? E a ideia tipo, é tentar criar um ambiente que todo mundo se sinta assim, né? E isso às vezes é difícil, né? Porque às vezes... Eu não acho que o fato de ter o código de conduta vai magicamente criar esse ambiente, né? Perfeito. Então, acho que tá escrito código de conduta aqui, mas eu acho que é mais do que um documento. É mais, né, se policiar para... Ter uma cultura, inclusive. Mas que as pessoas saibam que tem um código de conduta do que ter um código de conduta. É que hoje em dia, todo mundo coloca código de conduta em qualquer lugar, né? Já se tornou comum na comunidade de tecnologia, que é uma comunidade, tipo, no geral, assim, tóxica, né? Sim. Tipo, até uns anos atrás, você ter um código de conduta ou não, já dizia muita coisa por si só, né? Mas hoje em dia... A galera fez Ctrl-C, Ctrl-V, bota lá no site do evento, no site do grupo e acabou. Olha. Exato. Então eu concordo com o usuário que falou muito bem de que tem que ser um acordo de todas as pessoas que a gente quer criar um espaço, inclusive a gente está disposto a seguir essas regras, né? E também de pensar em beleza. E se a pessoa não seguir o código de conduta, o que, que a gente faz, né? Porque senão o código de conduta também não fica lá de enfeite, sim, né? Sem parar regras que beneficiam um grupo de regras que beneficiam o sócio, né? Sozinho. Uhum. Tem muita regra que beneficia um grupo e não agrada a pessoa, e tem muita regra que agrada, sim, a pessoa, mas não agrada um grupo. Aham. Uhum. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas então entendi que tipo, foi consenso a gente criar o código de conduta e além de criar um código de conduta, né, a gente tentar criar um ambiente inclusivo, se esforçar para criar um ambiente inclusivo, né? Uma coisa que o Zord falou no sábado, que eu achei muito legal, é que se a gente parar de prestar atenção, a gente torna aqui um ambiente tóxico muito fácil. É fácil pelo fato da gente estar, tipo, a galera que está interessada e começando nisso é a galera que está vindo de faculdade, de exatas e não sei o que e tal, tal, tal, tal. Então, tipo, eu, infelizmente, é meio natural a galera que tem esse pensamento analítico ser mais sem noção, né, e ser... sei lá, mais duro e tal. Então, é isso, né? Ter em mente de que seria, o espaço ficaria mais legal se a gente fosse mais aberto, não só pra galera, né, que manja ou tem um, né, usa o mesmo sistema operacional, editor, fez mesmo matérias ou sei lá o que. Que é uma tendência e até um certo ponto normal do que a gente faz. Uhum. As piadas e tal. Só que se a gente vive dentro só dessas piadas, a gente não consegue ampliar o grupo e receber, né, outros inputs. Uhum. Eu acho que... Eu não acho que de novo, eu não acho que escrever o código de conduta vai mudar isso, entendeu? A gente tem que, às vezes, tentar mudar por outros caminhos. Fazer atividade, né? Às vezes é pelas atividades. Sei lá, eu quero trazer pra cá, tipo, uma atividade de crochê, por exemplo. Uhum. Que é um negócio que é super inclusivo. Ninguém precisa saber inglês, sabe? Pra fazer crochê ou ter superior completo ou sei lá, qualquer coisa assim. Então, às vezes é por meio da agenda que a gente faz isso. Uhum. Mesclar atividade nerd com atividade não nerd. Uhum. Né? É que eu acho que o código de conduta ele tem um papel pra quem tá de fora, né? Porque quando a gente tem um código de conduta, a gente vai meio que... É legal deixar claro e falar assim, ó, se sofreu um assédio aqui, um abuso, alguma coisa, falem com uma dessas três pessoas aqui, explica o que aconteceu, porque a gente não quer que isso aconteça aqui dentro. É legal, nesse sentido, ter um documento, uma regra... Eu acho que é claro, um checklist de como não ser tóxico, né? Não, então, porque qual que é o risco de você ter, tipo, uma bíblia de código de conduta lá que se o cara, né, as pessoas cometem deslize, né? Se o cara foi lá e fez uma piada infeliz uma hora, você fala, ah, beleza, você já fez a segunda piada dessa que você faz aqui, sai daqui, entendeu? Uhum. Então, às vezes ter um documento pode ser a desculpa pra você abusar também de alguém. Alguém então, baniu. Não sei como. Né, quão grande e detalhado tem que ser esse documento. Então, assim, pode ser um negócio com três, né, tipo um parágrafo. Falando, não seja escroto. Se você for escroto. Se alguém for escroto com você, fale com essas pessoas. Uhum. Que a gente vai dar um puxão de orelha no cara que foi escroto. Aham, uhum, concordo. Eu acho que eu levantei uma bandeira que não era minha intenção. A ideia do código de conduta não é, sei lá, tipo, três strikes tá fora. Não, eu sou totalmente contra isso, né? Burlou o código de conduta, agora você não tem mais a chave, o espaço. Não, pelo amor de Deus. Não. É isso, não há. Por louco de conduta, leva um tapa na cara. Nunca. Não, mas vai sair, né? Uhum. Mas eu tipo, acho que até não, o próprio código de conduta não, que é. Código de conduta muito simples, uhum. Né? Fácil tipo, de ler, curto. Sem, né, tipo, sei lá. E um inicial, né? A gente pode ter o código de conduta, tipo, com uma linha. E aí depois não tá sendo o suficiente, vê o que tá acontecendo. Muda pra duas linhas. Ou pode começar sempre, né? Falando. Eu acho que a gente tem o código de conduta mais porque, querendo ou não, o tempo passa, as pessoas mudam, então daqui a pouco, mas talvez daqui a muito você talvez não seja aqui, ou lá, não sejamos mais aqui. E as pessoas esquecem e bom, o tempo passa. E a gente quer que esse lugar, mas eu gostaria que esse lugar, ou esse tipo, esse grupo, não sei. Continue sendo agradável para as pessoas. Né? Então é bom ter algo, que, nem que seja para as pessoas se lembrarem de como deve ser. Agora, eu acho que. Eu desconfio de que as pessoas de fora não iam dar muita bola, acho que eles nem leriam isso. Acho que não daria muita bola, porque, bom, eu nunca fiz isso, não sei se as pessoas são assim. Mas eu não acho que isso seria muito útil para isso em particular, para as pessoas de fora darem bola. Eu acho que para as pessoas de dentro também não. Sim, elas podem ler, podem achar. Ah, tá, eu vou lembrar de não fazer isso, vou lembrar de fazer esse tipo de coisa, por exemplo. Mas o que eu acho que é mais importante no grupo, se a gente quer pensar em ter algum tipo de código de conduta, é que, querendo ou não, grupos como esse, mesmo tendo esse princípio anárquico, eles têm alguns líderes, né? E eu li em algum lugar e concordo com isso, que na maior parte dos grupos, o tipo de educação, o tipo de cultura que existe nesses grupos, é o tipo de educação de cultura que os líderes usam no dia a dia. É o reflexo, né? É o reflexo disso. Então, eu já li, por exemplo, no pessoal que trabalha no Google, que o pessoal é sempre extremamente educado e eu ouvi uma explicação de que isso era porque os fundadores do Google são muito bem educados. Eles estão nas pessoas com educação. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas é algo que, pelo que eu vi até hoje, eu acho que faz sentido. Então, o que eu acho que a gente deveria fazer agora é quem sabe, num código futurozinho, eu acho que é importante que um tipo foi mais cedo. Mas, além disso, pensar em como os líderes, em algum sentido, agem. Né? Ou seja, como cada um age. Né? Em particular, nós que estamos aqui hoje, como cada um de nós vai agir com outras pessoas. Acho que faz sentido, sim. Só complementando a parte do código de conduta, assim, eu concordo com bastante coisa com você, que você falou, só assim, pontuando um negócio, tipo, você falou que pra quem vem de fora não é tão importante, eu circulei por várias comunidades, não tecnologia, coisas nerds, tipo RPGs, essas coisas, e assim, eu me importo, na verdade isso não é que eu me importo, mas se eu ver que aquela organização, aquele evento tem um código de conduta, eu já me sinto mais predisposta a participar daquela comunidade. Me dá mais segurança, assim. Eu acho que também a maioria da população não lê, até porque se a gente for fazer uma bíblia de código de conduta aí que ninguém vai ler mesmo, talvez fazer realmente um código de conduta mais sucinto, justo, conciso, até facilite as pessoas, né, que as pessoas leiam mesmo. Mas só assim, é que, sei lá, eu acho que para uma parte das pessoas pode não ser muito, mas assim, já que a gente está querendo trazer gente, trazer talvez futuros associados, é uma coisa que as pessoas, que parte das pessoas se importam ou acham importante. Então, por que não ter também esse estímulo? Beleza. Então, só fazer um compilado. Então, legal a gente ter sim um código de conduta, mas não pode ficar só no papel, né? E isso é bem importante, né? E também não pode ser uma bíblia, né? Tem que ser algo conciso, curto e não seja um conjunto de regras, né? Não seja intimidador, assim, e não seja muito... Que o código em si não seja agressivo, entendeu? Porque às vezes, né, é aquilo que você falou, né, se tiver tipo uma punição, falar, você fez isso uma vez, você podia, sei lá. Exatamente. Mas eu acho que agora eu vi o lado por que alguém às vezes, né, ao saber que o lugar tem um código de conduta, é um sinal também, né? É um sinal de que aquela comunidade parou para pensar nisso em algum momento, pelo menos, né? Já passou por essa etapa que muitos nem chegou, grupos, né, não veem como importante ou algum tipo. Então, pode ser um sinal mesmo. Então, nesse aspecto, ter um documento como para sinalizar que a gente está tentando ou que a gente gostaria, né, de ser aberto. Vale. E eu achei legal o ponto que você colocou, né? Tipo, e para as pessoas se sentirem confortáveis, falei com tal pessoa, depois a gente pensa sobre isso, né? Que aí essas pessoas escutam, tentam pensar e resolvem a situação, não com uma punição, né, mas de entender caso a caso, ver o que fazer. De acolher a pessoa, né, que se sentiu ferida, né, ter mais esse contato, não deixar as coisas passarem. Beleza. Legal. Então, esse aí de código de conduta. E a última discussão, a gente tem aí uns 15 minutos de reunião. Não imaginei que a gente conseguia chegar até o final dessa pauta, mas chegamos. Eu não tinha pensado em adicionar esses dois últimos pontos, mas me deu uma luz nos 45 do segundo tempo e eu coloquei. Aí agora sim, outros meios de arrecadação de verba, né? Então eu mostrei lá aqueles gráficos, lá a gente pediu muita grana, não sei o que lá, mas aquela muita grana lá, será que a gente precisa mesmo? Se a gente pegar os associados só para pagar, tipo, os gastos mínimos, aluguel, luz, internet e um colchão mínimo, né, pra caso de merda, será que a gente não consegue de outros meios de arrecadação para conseguir aquela grana de comprar mais coisa, de poder investir de volta no espaço. Só para ter uma boa ideia, qual a diferença entre associado e não associado? Coisas, deveres e não deveres. Ah, legal. Então, eu gosto de começar essa explicação como assim, cara, o Hackerspace é aberto para todo mundo. Você quer vir aqui participar, é de graça. Quer vir organizar coisa, é só vir, aberto, livre, só chegar. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, no caso associado, geralmente são pessoas que... Ele quer fazer parte do dia a dia do negócio, eu acho. Veio participar aqui, gostou, se sentiu parte do Hackerspace, quer fazer parte do dia a dia e tem a possibilidade também de contribuir financeiramente. Aí, mais para a parte prática, o associado pode votar, né, eventualmente, porque tem dois jeitos, né, de levar uma discussão, né. O ideal é que seja, você sempre discuta até chegar um consenso, né? Mas nem sempre isso é possível. Eventualmente vão ter que ser tomadas votações, né? Vamos supor, tem R$500 sobrando, a metade da galera quer comprar impressora 3D, outra dois para cortadora laser. Você vai ter que votar e ver quem ganhar e decidir o que fazer com essa grana. Então, quem decidiria o que faz com essa grana são associados. Então, esse é um dos benefícios desse associado. Você tem esse poder de voto nessas escolhas, né? E o outro seria ter uma cópia da chave, então você tem acesso, entre aspas, irrestrito ao Hackerspace, né? Então, como eu falei, o espaço é aberto para todo mundo participar. Só que para você participar, tem que estar acontecendo um evento, é só vir e beleza. Para você organizar, você vai ter que entrar em contato com algum associado que tem a chave para vir abrir para você. Então, é isso. Eu acho que dá para estender esse negócio, se eu tiver sugestões. Uhum. O que mais que é legal de dar como, né, incentivo para alguém se associar? Uhum. Que não seja um negócio que vai tornar, sei lá, vai excluir o resto das pessoas. Então, você ter que mostrar carteirinha para participar de um evento, eu acho que não é uma coisa legal. Mas ter coisas legais, né, algum incentivo para o cara se associar, é bom, porque a gente precisa de associar. Então, não sei se é uma camiseta, sei lá, não sei. Você tem ideias para isso? Tem ideias para incentivar o pessoal a se associar. Para responder a sua pergunta, né? Você falou qual que é a diferença do associado e não associado. Qual que é a diferença que você acha que tinha que ter entre associado e não associado? A meu ver, o ideal seria mais ou menos o que ele falou, que qualquer um pode vir aqui, pode participar, mas se você, a partir do momento que você se sente membro mesmo dessa comunidade, você tem que associar e se associa. É mais ou menos, voltando à analogia com a SEMB, é mais ou menos o que acontece lá, sabe? Então, por exemplo, você gosta de origami, você quer participar do grupo de origami, você vai lá, faz parte de algumas vezes, sem pagar nada, sem nenhum problema. Aí, eventualmente, fala, você está gostando aqui, você gosta mesmo, porque você não contribui mensalmente, uns R$5, um valor simbólico, no caso, de lá, pra gente poder comprar os papéis, e pagar luz e água, esse tipo de coisa. Então, eu acho que aqui, por exemplo, se tem esse encontro de segurança toda semana, talvez tenha outros encontros, ou talvez passe a ter outros encontros, talvez não toda semana, mas talvez... Segurança mensal. Tá, mas bom. Tem coisa aqui que toda semana, que nem o do análise maior. Tá, esse que você tava falando. Não sei. Não é porque teve um no fim de semana agora também. Tá bom. Então, meio de segurança, né? Talvez seja interessante não pedir que essas pessoas sejam membros no sentido de full members, né? Tem que pagar os R$50 ou o que for. Mas se a pessoa vem aqui semanalmente, ela já viu algumas vezes e quer continuar vindo mesmo, talvez seja interessante sugerir que se não quer pagar um valor simbólico para ajudar, que já ajuda com R$5, acho que tá dentro desse negócio aqui, ter doação. Sim. Cara, algo parecido com isso já foi discutido na última reunião. É que, cara, pra mim o mundo ideal, tipo, a gente nem ia precisar, se depender só de mim, pra mim nem precisava pagar a associação, tá ligado? A gente é meio que obrigado a ter associado, sabe? Se depender de mim, não ia ter nem associado, nem não associado, e só vem aqui, participa do espaço, quer organizar coisas, você vem, organiza, conversa com as pessoas e acabou. Só que acontece que a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa de grana. E tipo, meio que essa diferenciação de associado e não associado foi a maneira que a gente conseguiu encontrar de manter o espaço. E eu concordo, cara, bastante com você, que eu fico pessoalmente chateado de ter uma pessoa que vem aqui, participa, é ativo, mas não tem grana para contribuir e não poder virar associado, saca? Eu não fico, não fico feliz com isso, saca? Não vou para casa feliz caso acontecesse... nesse tipo de caso. Então foi sugerido na outra, e não sei se a gente consegue fazer isso agora, mas talvez no futuro, é de pensar em algo entre aspas de uma associação honorária, algo do tipo assim, saca? Cara, o cara tá vindo aqui e tudo mais, ele consegue se tornar um associado assim mesmo sem ter essa grana para contribuir. Seria algo nesse nível, assim, é claro, ele seria um associado normal, né? Ele não seria um associado com outra coisa, porque senão você cria distinção aí também. Mas sim, na prática, a única diferença seria que eu poderia ter chave ou não. Chave e um peso nas decisões. Uhum. Sim. Um peso mais formal, porque qualquer um que está vindo aqui frequentando o espaço pode tentar convencer qualquer um de fazer qualquer coisa também. Então, você não pode votar. Às vezes você não vai lá no dia da votação, mas você deixou o seu ponto de vista e o cara concordou e votou por você. Então, isso pode acontecer. Eu acho que essa é uma boa, mas é outra coisa que eu acho uma boa, que não sei se eu deveria falar de uma forma muito clara, para vocês entenderem. É que a ideia, mais ou menos motivo, é que se tem um evento semanal ou mensal aqui, a pessoa vem nesse evento semanalmente ou mensalmente, já vem há algum tempo, talvez ela não queira, talvez não comente, ela virar mesmo, porque ela só vem para esse evento de segurança, por exemplo, de nota, uhum, ou o que for. Mas se ela puder contribuir com um valor simbólico, por exemplo, R$5, já ajuda. Então, por exemplo, uhum, digamos que o fórum... Tem uma caixinha, um negócio... Isso. Digamos que o fórum comece a fazer um tipo de evento mensal aqui de ensinar as pessoas a mexerem com jogos. E nesse evento, digamos que venha, sei lá, cerca de 5 pessoas por mês. Aí já seriam R$25 a mais por mês. O segurança, se é toda semana, se vier 5 pessoas por semana, já seriam... Mais R$25, não é muita coisa, mas... Eu acho que isso aí se encaixa na parte do ação, né? E, cara, eu acho que vale. Então, aqui eu acho que talvez não seria melhor não ser como doação, mas como algo do tipo, se você não pagar, tudo bem, mas é melhor pagar, sabe? Não sei se ficou claro. R$5, quem não pode pagar R$5 por mês? É muito pouca gente. Se você não pode mesmo, não precisa, porque tipo, você não pode pagar R$5, então o que de você, né? Mas se você pode, convém, você vai estar ajudando o espaço que você está utilizando, entendeu? Não sei se está claro isso. Então assim, se eu vir uma vez ou duas, eu posso não querer ver nunca mais. Então pedir dinheiro de mim, eu acho que não vai ajudar muito para vocês. Mas agora, se eu venho aqui regularmente, se você me pedir R$5 para ajudar a manter o espaço, assim, eu acho justo, eu acho que... acho que as pessoas não se ocupariam isso, sabe? Pra mim ainda se encaixa como doação. Eu acho que ter uma caixinha, ter uma caixinha e tipo, quem tá organizando, se você vier organizar uma atividade aqui e você sentir que a galera que você tá fazendo a atividade tá aberta a entender a proposta do lugar, você fala, gente, esse lugar aqui é mantido por voluntários e tal, se você gostou do que viu aqui, a caixinha tá ali, né, sem pressão. Né? Você achou que valeu, e tá com um trocado na sua carteira, deixa ali, por favor, que todo mundo agradece. Né? Então, eu acho que a minha cabeça não seria doação, ao menos porque eu acho que seria melhor não ser doação, no sentido de que pela minha ideia, digamos que você organiza o evento de segurança, então você poderia cobrar a pessoa, por exemplo, você tá vindo aqui há 3 meses e não sei se puder contribuir, assim, tá uma cobrada maior, sabe? Aí eu acho fica parecendo curso, assim, né? É. Sei lá. Não, acho que não, porque você tá. O menino tá usando espaço, tem que. É, tá certo que o curso não vai ser R$5, mas. Eu acho que isso daí o vai. O pessoal faz isso com você no curso e no grupo de gol, por exemplo? Então, é mais ou menos. É o que o pessoal faz. Você se sente, tipo. Você se sente devendo pra eles? Não, porque assim, em algum momento eu concordei, eles falaram que eu poderia virar membro do grupo lá, e eu concordei em virar membro e pagar R$5 por mês. Falaram, a gente tem isso aqui, você pode virar membro e pagar R$5 por mês, ajuda a manter o espaço, legal, não tem nenhum problema. E eu concordei, o que acontece é que, assim, às vezes eu esqueço de pagar, ou às vezes atraso um pouco, e às vezes... E não só eu, muitas pessoas fazem isso e aí o pessoal cobra, assim, gentilmente, você esqueceu de pagar, tá? Mas assim, Eu entendo, assim, a gente precisa de dinheiro e às vezes R$40, R$70 é caro, né? Pra quem já tá, né, querendo virar a parte do, né, do combustível que mantém o bagulho vivo. Então, eu entendo. Pra quem, né, tá no meio do caminho entre virar um associado, né, formal que paga R$40 e o cara que tá vindo toda semana numa atividade, e ele tá querendo contribuir porque ele, tipo, tá se achando, ele tá tirando mais do que dando, eu acho que tem que partir do cara, ele dá os R$5. Eu não acho legal quem tá fazendo a atividade cobrar do cara. Não, tudo bem, só que é só pra deixar um último ponto, o que eu acho é que, no geral, se você dizer, você pode vir aqui, usar, e você pode contribuir se você quiser, convém contribuir, vai ajudar o espaço, vai ajudar o grupo, mas se você não quiser, não puder, não precisa, eu acho que nesse tipo de situação, pelo que eu vi, posso ter errado, não fiz nenhuma estatística com isso, mas é muito mais comum a pessoa não contribuir, a pessoa não pagar porque ela acha que não precisa, pode achar que não é necessário. Agora, se você pedir R$5, a maior parte das pessoas vão poder contribuir com R$5, eu não acho que ninguém vai se sentir muito triste com isso, sabe? Então, eu acho que tem outras formas de você mostrar para a pessoa que o espaço está precisando de dinheiro. E a gente tem que pensar nessas formas. Tipo, deixa um termômetro aqui, fala, já esse mês está faltando 30%, sei lá, alguma coisa assim. Bom. E se quiser dar o toque pro cara, falou, esse mês aqui tá baixo, você não tem como ajudar. Eu não vejo problema, tipo, você vê uma pessoa participando sempre, tipo, você chegar e falar, cara, você não quer doar R$5, R$10 por mês? É. Eu acho que é meio que isso que você sugeriu, né? A pessoa vem participando, vai fala, que cara, organiza, né? Tipo, ó, eu vejo que você tá vindo aqui nessa atividade toda semana, você tá curtindo, cara, deixa R$5 por mês aí, saca? Não, mas aí ele pode deixar os R$5 agora e daqui a 3 meses ele esquece, ele passou 3 meses sem... Não, mas não é obrigatório. Não, eu sei que não é obrigatório, mas eu tô entendendo. Aí você fala, pô, e aí, esse mês, você pagou, não pagou? Entendi. Então, não, só que... Não fala. Por esquecer, tem gente que esquece de pagar mensalidade também, né? Não, também. Mas é assim, você esquece por algo que é obrigatório, se não é obrigatório, você tem um esquecimento. Eu acho que eu entendi. Você quer um jeito, você quer uma categoria de associados que tem um compromisso recorrente com o lugar e é menos do que a mensalidade. Na verdade, a ideia mais essencialmente é deixar um mecanismo que fique mais fácil da pessoa lá contribuir, sabe? Uhum. Como eu, por exemplo, assim, como eu já mencionei, eu faço parte do ACM e eu vou lá regularmente, agora, mas bom, frequentemente eu esqueço de fazer as coisas, às vezes eu esqueço de pagar. O que te facilitaria? Ter um PayPal recorrente? Um quê? PayPal? Que é um site que cobra no seu cartão de crédito. Não, porque eu não tenho cartão de crédito. Débito automático. Talvez, não sei. R$5 o alarme do celular. Não, só tipo, sei lá, só um exemplo. Você faz parte do grupo de segurança, você ajuda a organizar as coisas. Aí a pessoa tá vindo há uns 5 meses e tá há 5 meses sem contribuir e fala: não, você não toca, você não quer contribuir agora, sabe? Só que eu acho que se a pessoa não tiver isso como, entre aspas, a pessoa que está organizando, no caso, se ela não tivesse como, entre aspas, uma das obrigações dela, ela mesma pode acabar esquecendo de fazer esse tipo de toque, porque não é uma coisa muito... A maior parte das pessoas não gosta de fazer esse tipo de toque, sabe? De lembrar as pessoas de contribuir. Então, eu acho que se tiver claro, assim, que o espaço é mantido por todo mundo e está precisando de grana... fica mais fácil de todo mundo lembrar que, galera, esse mês tá bravo, sabe? Aquela parceria da Waname de descontos, será que já tá valendo? Vai começar a valer? Acho que vai começar a valer. Já tá. Que pode... No Community Burgers, você chega lá e fala, não é. Porque então pode fazer uma associação meio... o cara pode pagar 5... que não enquadra nas mensalidades que a gente tem, ele é associado. Ele quiser vir, pode vir e voltar. Uhum. Se ele pagar a mensalidade, que é um compromisso maior, ele tem um desconto. Ele ganha um cartãozinho para ter desconto. Benefícios. Ele tem o benefício, não necessariamente da chave, que ele pode não querer a chave também, mas ele tem o cartãozinho de desconto. É um compromisso dele para ele mesmo. Então, eu acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando dos Patreon e das outras coisas de também tirar, né, a gente quer ter mais do que um tipo de associado. Então pensar, né, quais são esses níveis. Uhum. Tipo, tem um nível que você ganha, tipo, o nome no site, o outro você ganha um adesivo, o outro você ganha um desconto no hambúrguer, o outro você ganha direito de volta, né? O outro você ganha a chave. Eu acho que isso teria que ser melhor acordado com os caras, com esses lugares, porque, por exemplo, nessas coisas que são a parceria da Onami, eu só uso o desconto do Country Burger. Você, tipo, chega lá e basicamente fala que você é amigo do Lucas, Então, porque ele, acho que ele falou antes de você chegar, que aí a gente poderia emitir carteirinhas daqui, do Hackerspace, falando que é um associado daqui, só sim. Apresentando já... Aí teria um controle melhor. Não, tipo, é que eu tô dizendo, o que acontece agora é você chegar lá e basicamente a moça pergunta se você é amigo do Lucas e rola o desconto. Tá. Teria que ter um controle melhor da nossa parte. Sim. Mas então, galera, a gente chegou aqui no data limite da reunião e acho que a gente pode... discutir esse ponto, a gente traz para uma próxima reunião que já deu para discutir bem hoje. E nada impede de continuar essas conversas no Telegram ou no e-mail. Se alguém tiver muito interessado em pegar para resolver algum desses problemas, cria lá um grupo de trabalho, alguma coisa, fala, vamos tentar, sei lá, eu tô com uma ideia para resolver esse negócio. Eu acho que eu mais dois a gente consegue ter uma proposta legal aí. Sim. Beleza. Só trazendo no final o ponto do Bob, que sugeriu esse ponto, ele tinha falado sobre camiseta, chaveiro e tudo mais. Eu acho que é algo que dá pra gente fazer sim, mesmo no ponto que a gente já tá agora, a gente já tem um logo, nada impede a gente mandar fazer umas camisetas e uns adesivos e vender. E nada pra impede de ter múltiplos logos e frases e sim. Coisas, né? É, o problema é que fazer fechar mais não precisa de caixa assim, inicial bem. Fazer camisa caro. Sim, sim. Mas se você passar a lista, que nem eu já comprei caneca, camiseta, essas coisas, que foi tipo, galera, a gente vai fazer uma rodada de caneca. Sim, quem quer caneca? Sim. Aí paga, todo mundo paga antes, você já chega lá com o dinheiro. E dá pra fazer um outro esquema de tipo, vamos supor, a camiseta custa 20 conto, a galera paga 30, saca, ao invés de 20, e você consegue pagar camisetas a mais pra vender depois, saca? Sim, é uma ideia. Aí deixa, tipo, sei lá, umas 20 camisetas, tô chutando um valor, aqui no Hackerspace, alguém chegar, quiser levar, é tudo mais. Mas, cara, eu acho que a ideia da caixinha funciona, porque, tipo, uhum. Eu sou do Centro Acadêmico lá, no Federal, e a gente tem um projeto de deixar uma cafeteira no departamento, e não... A cafeteira funciona só na base de doação, tipo, deixa um cofrinho do lado, e aí a gente falou pra todo mundo que, tipo, enquanto tivesse dinheiro no cofrinho, a gente ia comprar café com aquele dinheiro. Nunca faltou dinheiro, tem 2 anos, por exemplo, que a gente tá tocando. E, tipo, teve uma época que começou a dar tanto lucro que a gente começou a comprar, tipo, caneca, porta-louça, comprou um monte de coisa, encheu aqui, assim, tá ligado? Uhum. E deu muito certo, e era um negócio que a galera falou que pode me fazer, que, ah, vão ver a caixinha lá e ninguém vai fazer nada, sabe? Uhum. E deu muito certo, assim, nunca... Eu mesmo não esperava que desse certo, assim. Eu acho que tipo, só de ter uma caixinha aqui da galera que traz atividade, falar que, ah, isso aqui a caixinha é pra ajudar, né, pra continuar mantendo e tal, eu acho que já tem gente vindo ajudar, tipo, só de ter a caixinha. Ah, acho válido. Não, mas então é isso aí, galera. Obrigado aí a todos por terem vindo à assembleia. Temos eventos para essa semana aí? Como é que tá a agenda? Como é que tá a agenda? A hora ficou selada, você tinha que ver. A hora ficou selada. Tem que ver isso aí também. Aquele. Eu não pude ir domingo, mas esse mini curso de esquema lá é só chegar. Não, tá sendo certo. Se alguém se interessa aí, tá tendo um mini curso todo domingo, às 9h. Então, vai ter esse, mas no que vem provavelmente não vai ter. Mas não vai ter. Não, esse é. Não, esse vai ter. O próximo tem. É, mas no próximo provavelmente não. Mas depois esse continua, não, só o próximo que não tem, verdade. O de Reason lá, você vai fazer mais alguma coisa? De Reason quero fazer mais. Essa semana. Então, o de Reason, hoje começou um curso online de Okano. Ah, foi hoje que começou? É. Da Universidade da França, lá, sei lá, Université, blá blá blá, de Diderot. Sim, sim, sim. Que é muito massa. Eu meio que fiz a primeira semana hoje, eu tava com bastante tempo livre. Dá pra tocar bem legal, assim, ser uma hora por dia, 2 horas por dia, até menos, cara. E dá pra tocar legal, o conteúdo tá legal. E se eu quero, aqui todo mundo que veio no Division tá aqui, por acaso, nessa sala. Se vocês quiserem, eu não sei, se vocês preferem fazer sempre dojo ou alternar com outras coisas também. Tipo de outra coisa é pegar os exercícios desse curso que tá rolando, por exemplo, e discutir. Sem os limites de tempo, sem essas coisas. Sem ser um negócio quadradinho dentro do dojo. Eu acho legal ter pelo menos a cada 15 dias o formato de dojo para trazer mais gente nova também. Mas se quiser alternar com um negócio mais grupo de estudos, que nem o Luiz está fazendo de quinta. Tô tentando fazer com Python. Tô tentando fazer com Python de quinta. Ah, tá. É quinta tem o quê? Não esta agora, na próxima tem a Noite do Python. Noite do Python. Noite do Python. Que aí tenta trazer depende do que a galera tiver com vontade no dia, conversar com o pessoal que tá lá e ver o que eles querem fazer. No último, eu queria falar sobre interface de linha de comando. Aí eu fui lá, o pessoal concordou, eu fui mostrando. Mas quem sabe fazer dojo, conversar com a galera, fazer num formato um pouco diferente, assim. Vocês querem fazer um Division essa semana? A gente pega, marca um horário com agenda aí. Sim. Deixa eu ver aqui. Pra mim isso é bem legal, que eu tô fritando com esse clube semana passada e nem deu pra ver. Você já considerou. Ah, vamos fazer. Eu preciso ver na agenda da UNAMI. Mas pra mim qualquer dia dessa semana. Então eu tô vendo aqui. Nossa, deu a sugestão de fazer dojo e alguma outra coisa. E se alguma outra coisa você pensou em ser algo pegar um livro e seguir ele passo a passo, por exemplo? Pode ser. Tem aquele Pragmatic Okemo, eu acho que é um livro bem famoso de Okemo. A gente pode tentar seguir um negócio mais estruturado ou projeto. A gente fala assim, vamos tentar fazer um, sei lá, um sei lá, dar uma ideia aí. Fazer uma carteira de Bitcoin, ok? Uma inteligência artificial. Alguma coisa de machine learning. Fazer um sistema de organização financeira, hackerspace em Okami. Pronto. Tá aí. Você vai vir no Brasil é nós mesmo. De repente fazer um negócio que é, mas também a gente mede a ambição do projeto, né? Não vai fazer um projeto de um servidor, né? Começa com algum projetinho ridículo, pode começar tipo um joguinho, né? Tem o Reprocessing, que é um binding daquela biblioteca Processing para Reason. Legal. E tem uns joguinhos massa, com exemplo e tal, assim, não é um jogo 3D, aquela coisa lá, mas tipo, é um joguinho 2D, de puzzle, de massa, essas coisas. E você compila nativo para mobile também. Massa. Mas aí, só as perguntas de data, ó, tem terça livre, só que terça eu vou conversar com o Paulino. Quinta e sexta. Quinta ou sexta? O que vocês preferem? Sexta. Qualquer hora. Sábado tem alguma coisa, não, né? Sábado não tem nada também. Você prefere sábado? Não, porque eu tenho que fazer o Dart também. Ah, Dart. Mas eu tô. Se fosse sexta de noite, pra mim seria melhor, mas eu não posso ver se tiver que falar assim. Sexta à noite? Sexta, bom. Ah, vou reservar essa sexta à noite. Prometo que eu vou.